cuidado de homem. Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar. Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos. Sou o Vinícius, corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros. Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitarem um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. G-Eazy, Me, Myself and I. Apenas os grandes hits. Armin van Buuren, Hating Up High. Aqui, nós geramos lançamentos. Aqui, nós geramos energia. Chega-se de meia na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou, tá 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. Pra eternizar, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa Bambi. Ai, pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só dou moral quando for trimundial. Chega-se que meia na bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Estádio 97, aqui na Energia. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Tá no ar, Estádio 97, sempre aqui na Energia. Boa tarde! Hoje é dia do beijo! Boa tarde, Sombra! Dia do beijo! Dia do beijo! Olha só, boa tarde! Aguinaldo tá animadinho, hein? Você sabe que hoje na Grécia o dia do beijo é comemorado com orgia. Com o quê? Com orgia. Orgia? Você não conhece o beijo grego, menino? Ah, conheço. Você conhece ou não? Conheço, lógico. Delícia. Quem nunca, né? Quem nunca? É, Aguinaldinho. Quem tomou beijo gata. Grego aqui foi o Barcelona, hein? Foi mesmo? Macedônia, mano. Eita. É, roubaram o Barcelona, mas ao mesmo tempo também não expulsaram o Iniesta, que merecia ter sido expulso. E esse último aí que foi pênalti pro Barça também tinha que ser expulso, rapaz. Não, aí não. 2-0 então pro Madrid. Ué, isso não tem nada a ver, mano. Então, cortou um cruzamento que podia ser o gol. O Iniesta, imagina. O Iniesta, ele cortou um lance aí que o Griezmann ia sair na cara do goleiro. Mas então, Atlético de Madrid vai pra outra fase, é isso? Sim. Vai pra cima. Enfrenta... O Atlético. Então agora é sorteio, né, Sombra? Sexta-feira acontecerá o sorteio. Não tem mais aquele negócio, é sempre sorteio, né? Sempre não tem aquela coisa direcionada. Atlético né? de Madrid, o Bayern. Vai para o 2-2, né? Que passaram então aí é o... Bayern, Real, Atlético e quem é o quarto time? City. Jogou lá o City com o Paris Saint-Germain ontem. O City eliminou o Paris Saint-Germain. É, dá um bom jogo. Dá caldo. Dá um bom caldo, não dá não, seu Vitor? Acho que não. Pode ter um... Acho que não. Como Champions não? League sem o Barcelona, meu amigo. É, eu concordo. Ah, mas acho que tem o Barcelona. É ir pra praia, é ir... Puxa saco! Puxa saco! Concordo. Sem graça o que é. Deixa os pobres ganhar também, velho. É verdade, Champions League sem Barcelona é ir pra praia sem sol, é ir na praia com chuva. Mas tá de brincadeira, velho. Tem Bayern, tem Real Madrid, você tá de sacanagem. Tudo bem, mas o Barcelona é a cereja, o Barcelona é o glamour, velho. É o melhor time do planeta. Mas quem é maior, modinho? O Real ou o Barça? Quem é maior? O Real Madrid. Quem é maior? O Real Madrid é o maior clube europeu, velho. Você tá de brincadeira. É o que tem mais título, Sombra. Olha, o maior, o mais rico. O Barcelona é o time da modinha, velho. O maior, o mais rico. É o Manchester. É o Real Madrid. Entre os dois. É o Real Madrid. Eu acho que é o Real Madrid. Isso é Barcelona, agora, isso é modinha. Agora, o maior time pra mim de todos os tempos que eu jogar é o Barcelona. Mas mais é... que o Corinthians de 2012? É aquele maior que não dá gente, pra ficar... para, mano. Gente. Os dois são equivalentes. Né? Obrigado, imagina, aí, imagina oh, mano, a festa Corinthians do Cristiano Ronaldo neste momento. Vixe. Nossa. Imagina se no sorteio sai vai Atlético de Madrid e Real Madrid. Que jogão, hein? Nossa, o Cristiano Ronaldo agora deve estar tendo um orgasmo com o amigo dele. Ontem foi engraçado, o cara no Twitter. Ontem foi engraçado no Twitter. Eu falei, pô, Real Madrid, o Cristiano Ronaldo. Aí o cara falou assim, nossa, como você babaou pro cara? O que, que ele fez demais? Eu falei, nada. O cara faz 3 gols num jogo de classificatório. Precisa ganhar de 3. E eu ganso? Hein? Nada na Champions. É que a frase entrava bem nesse momento. Olha, aí no campeonato espanhol, vejam bem a situação. É o Atlético e o Barça também, né? É o... Não, tá é o Barcelona. Dia triste pro futebol. O Barcelona tá com 76. O Atlético de Madrid tem 73. A 3 pontos? Sim. É, e o pontos. Real Madrid. Era 9, velho. E o Real Madrid. Pra falar a verdade, tá 4 aí, viu, Sombra? 72. Porque... A diferença matemática é de 3 pontos, mas no critério de desempate, o Barcelona leva vantagem contra o Atlético de Madrid. Assim, quantas rodadas faltam? Mas qual o primeiro critério de desempate? Se então, for uma vitória. Mas vitórias empataria. O Mano, então, o Mano, aí vai pro confronto direto. O Mano Menino mudou muito, cara. É, porque em outras épocas, o Mano ia falar o seguinte... Começa o estádio 97 de novo. Começa o estádio 97. Começando o estádio 97, nosso patrocinador. Aí, boa tarde, pessoal, beleza? Aí vem o Mano. O Barcelona é meio Corinthians. O Barcelona... Pronto, é isso que mas eu falo. É ai, agora sim. É, mas é fato. Ele ia falar, o Barcelona ficou com medo do Corinthians. É, mas é fato. É, em 2012 aconteceu a mesma coisa. Esses covardes fugiram pro Chelsea. Ih, covarde. Eu não sei se do Corinthians, mano, mas do Santos tá com medo. Porque só foi falar sobre o jogo de volta na Vila Belmiro, o Barcelona não ganhou mais. Peraí, não ganhou mais. Meu Deus. Era esse. Mas você acha que tem uma coisa... Vem uma coisa pior, não ganhou mais. Momento, eu quero ver o Messi jogando na vila. Você mandou bem. É a verdade, velho. Eu quero ver se ele vai ter coragem. Quando você acha que mencionaram, olha, vai ter um jogo contra o Santos. Imagina. Os caras deram risada, velho. Os caras devem ter dado risada, cara. Azedão, imagina o Alisson dando uma bem no tornozelo do Messi. Ele precisa, né? O Messi que vergonha. Fácil. Pregando a violência. Não, que isso. Pregando a violência. Mas depois, o campeonato espanhol tende a ficar bem agitado. E tava na mão agora, do Barcelona, né? É que o Barcelona perdeu duas, né? Perdeu tá o jogo que vocês pro tiveram, perdeu pro Real Sociedad. Azar do campeonato espanhol, velho. E a próxima rodada do espanhol vai ter Barcelona recebendo o Valência. O Atlético difícil, de Madrid recebe o Granada. Não é quantos, isso? Quantos jogos faltam, Sobis? Faltam 6. 6, esse aí é o time que eu torço na Espanha, tá ok? Uma Barcelona não vai dar se mole agora não, cara, de desperdiçar o campeonato espanhol. E o Real Madrid joga sobrou fora. Só isso, né? Joga só isso. Fora contra o Getafe. Certo, Getafe. Bolsonaro? É, o time que eu torço, com certeza, é o Granada. É tá o bem? Granada. Não, quando eu vou lá na padaria, eu não gosto de sonho. Eu peço uma bomba de chocolate, tá ok? Eu acho que combina. E se o Mota, deputado, pedir um tipo não, não me envolve assim, deputado, cara, traz uma rosca pra mim da padaria. O que você faz pra ele? Eu colocaria a bomba dentro da rosca pra explodir, tá ok? A bomba de chocolate. Envolve, tá ok? Deputado, oi? O senhor assiste o desenho dos Simpsons? Com certeza, já viu. Eu gosto. Olha, tem uns momentos do desenho que eu acho bem interessante. Do comichão porque... e coçadinha, né? Então, mas porém, quem fala assim, porém, vai ter um episódio aí que eu queria saber a vossa opinião. Sabe o Smithers? O Smithers, que trabalha pro Sr. Burns? Aham. Vai assumir que é gay e vai dar em cima do Mr. do Sr. Burns. Aí, sabia? Tá vendo? Isso aí. Você tá brincando? Não, tu falou é mesmo? Isso é um absurdo. Ele gosta de coroa. Isso aí vem e de acordo com Smithers. Você acha? Vem de acordo com o kit gay dos comunistas. Não, mas isso já. Não pode ser que nesse bacana. Episódio especificamente tem um negócio bem direto. Mas que já existe. Não. O Smithers mesmo dando uma tijolada no Sr. Burns. Isso aí não, mas ele vai assumir publicamente. Aí é não, entendeu? É sair do armário. Hã? É sair do armário. Se o quê? Se o Mota te pede uma bala. Se quiser uma bala, eu posso brincar com o Mota de roleta russa com peito cheio. Tá okay? Legal isso no programa. Nossa, teu filho só pegou. Isso é uma coisa viu, né? Super legal. Viu? Teu filho foi ser assaltado, a favor do armamento. Saiu tá dando tiro. Todo cidadão poderia ter uma bazuca no carro, poderia ter um tanque de guerra, tá ok? Blindado, muito, muito legal. Começando isso. As manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, Esser construindo com valor, Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt, aproveite. What the fuck now? Ah, fala de nós. Você tá rindo do quê? Aqui, ó. Você é um João Tricolor, é. E aí, Dodô? Que não, Tricolor? É Carmeira, ô idiota. Desculpa, que falou, você, Domênico, falou, é nós. Eu tava com o Tricolor aqui. Falei, então, é nós. É porco. É isso aí, Domênico. Amanhã... Ah. Eu tava falando com a avó que falou, ah, a avó viu com umas informações meio estranhas do Nacional. Eu vou levantar pra ver se não, é verdade isso aí. Peraí, vó. Calma, vó. Calma, vó. Não, mas a vó calma, falou vó. Isso. Não, pra você não viu? Ter problema de falar eu e depois não acontecer. Então, isso? É isso aí. Então parece que vai jogar lá. O Palmeiras precisa fazer o trabalho dele aqui. Né? É. O Cuca tá armando a equipe ainda, a gente não sabe quem vai estar em campo. Possivelmente vai ser a equipe do final de semana. Viu? O Creco foi relacionado, viu? Foi, até que enfim. Assim, eu acho uhum. Até, de certa forma, eu acho estranho o time do Atlético colocar 9 reservas, porque se eles perderem o jogo, eles perdem a primeira colocação, inclusive. Né? Exatamente. Mas, cada um age de uma forma, né? E o Palmeiras não fez a parte dele, não tem que reclamar. Infelizmente, não fez a parte dele. Se o Palmeiras tivesse vencido o jogo que estava fácil contra o River lá, era 2 pontos a mais e hoje o Palmeiras estava com a classificação na mão. Foi empatado qualquer jogo com o Nacional de então, Manaus. Entendeu? Então não tem que reclamar. É de Manaus. Na Manaus. Montevidéu, de Montevidéu. Não tem que reclamar. Resta saber o que vai acontecer amanhã. Eu acho que o Palmeiras tem que vencer o jogo, independente do que vai acontecer no outro jogo. Exatamente. Tem que golear amanhã, Domingo. É, tem que meter 3 nos caras. Fazer um também monte, não adianta, mano. Também. 3 diferença, né? É, cara? Também não adianta o Palmeiras meter 1-0, 2-1, e os caras, de repente, ganhar lá, e aí o Palmeiras vai ficar naquela situação complicada, hein? Né? Não fez a parte dele, entendeu? Então faz a parte nossa aí e vê o que acontece lá. Ah, Juju, eu acho que foi pro saco. Eu acho que a probabilidade do Palmeiras se classificar é muito pequena. Nossa, eu tô sentindo um negativismo. Ah, mas tá. Agora é a hora que o médico chega lá no parente e fala, você quer ir lá se despedir? Ah, não. É verdade, mano. É verdade. Ô, maninho, a único... Meu tá de um Deus jeito não, eu vou se despedir. Ah, o único menino, o 9, que é o melhorzinho deles, não vai jogar. Que é o que fez os gols no Palmeiras. Mas, ô, vó, tem 4 com o Cachumba. Não fora cachumba. Isso. Mas fora cachumba, isso, vó. Lá na região sul. Do o empate sul, tá? Já garante o Nacional na primeira colocação do grupo e classifica o Rosário. Não, exato. É, o Palmeiras, ele vacilou naquela primeira partida contra o River do Uruguai. E as duas com o Nacional então, também. Os 2 pontos que... Não, mas contra o Nacional, vó, tudo bem. Aquele time mais qualificado, etc e tal. Mas quando pega esses bônus round, tá certo? Meu gato. O Palmeiras hoje tinha que ter... O Palmeiras tinha que ter 7 pontos. É verdade, 7 pontos era bom. Tinha que ter 7 pontos. É, os 2 pontos que estão faltando do jogo contra o River, gente. Que é o pior time da chave. Tava ganhando por 2 vezes. É que o próprio Nacional, Domênico, empatou 2 com o River. Hoje o Palmeiras com 7. Mas o Nacional buscou pontos contra o Palmeiras. Ele ganhando ia 10, velho. E aí os dois se matam na outra rodada. Mas dane-se, velho. O Palmeiras com 6 ia ter o Nacional com 6 também. Porque se tivesse empatado 1, é isso que eu digo. Ele não ia fazer 2 pontos. Não, com 7. É, olha, eu vou falar, é difícil, viu? E amanhã, viu, Jojo? É capaz de classificar e vir e o pessoal xingar. Não é isso. A gente só tá triste só. Eu vou no jogo de xingar por que xingar? Ah, imagina. Porque você tava achando que ia perder. Não é. O mais aí, certo... Que o Palmeiras goleia amanhã é certeza. Aí, eu acho. Não sei se é tanta certeza. Eu acho que sim, Domênico. Eu acho que sim. Pode ter certeza, sim. O Palmeiras também não tá jogando essa bola toda pra golear alguém. Calma. Muito bem. Não, é só acho, uma coisa, né? Acho que até pode ganhar o jogo. Golear é outra coisa, hein? Manda um abraço, viu, Domingo? Porque ontem fiz o programa com vocês. Obrigado pelo convite. Acorda, hein? O Santista aqui tá dormindo, hein? Acorda, meu lado. Tô focado no que você tá falando. E a família Pimpolini em peso ouviu. Queria mandar um abraço. Porque, não sei se o senhor estava aqui, senhor Pinto. Tava ouvindo. Sorocaba, aí. Uma cidade muito gostosa. Conheço. Olha, o... O Sfirrone, que é a esfirra italiana. Sfirrone. É. Daquela vida, viu? E o grande chefe que prepara isso estava ouvindo e pediu um abraço. Querido Armando Massa. Um abraço, Armandinho. Ouça sempre. E só uma pitadinha aqui. Pitada River Plate do Uruguai, que é inspirado no River da Argentina. Pouca Entendi. Gente sabe, hein? Então, Palmeiras, avante, sucesso. Segue o programa aí. Ah, é sensacional. Aliás, olha, falar em esfirra, né? Esfirrone, a esfirra italiana. Os caras não mandam nem a árabe mais pra nós aqui. Olha, o sintoma da crise é feio o negócio. Não chega né? nada, mas não vem nada, ninguém traz nada. Amigo, nem pipoca vem. Nada. Vem nada, velho. Tá brincadeira. Coisa. Olha, você ouvinte do Estádio 67, que pensa com carinho naquelas pessoas que estão no trabalho até tarde e não tem a possibilidade de comer alguma coisa, pensa na gente. Pense na gente. É não, você não precisa trazer esfirra italiana, traga as árabes mesmo. Até o Benjamin vai querer comer. Vai. Até o Benjamin. Armando Massa, ouviu? Mande pra gente esfirras. Obrigado, Armando Matos. Cicerone. Que trabalha pra família. É o forneiro. Pimpolini. É, Pimpolini. Armando Matos. O cara que inventou a esfirra italiana é Sfirrone. Sfirrone. Muito bem, continuando com as manchetes do Estádio 97. Vamos lá pro Santos, do nosso amigo aqui. Let's go! O Rodrigo Molina. Vem, Molina. R3. Vamos lá. Como é que tá, Molina? Tudo beleza. Temos do Brasil, vamos respirar. O RG não morreu, ainda. Ah, aqui tá. O Rodrigo da base tá aqui porque o RG tá de férias, não foi morte. Férias. Mas do grupo ele tá sempre lá comentando. É. Mas, e aí, Molina? Como o RG é bem ligeiro. Na verdade, ô seu Bento, a camisa do Brasil é uma homenagem ao Alejo. Não sei se você lembra do Alejo. Lembro, lógico. Dos videogames. International Superstar Soccer. É, personalizado, inclusive. Nossa, olha como o Mota Chucre falou. Lembra do Éder Alejo? Alejo. Ele fazia a dupla com o Gomes. Lembra, o Gomes e Alejo. Mas, ó, o Santos se preparando aí pro jogo. O Renato vai jogar de máscara, né? Contra os times. Cuidado lá com o seu Bento, hein? Já aviso já antes. Se perder, vai ter placar caprichado aqui na segunda-feira, se perder pro seu Bento, hein? Cuidado, apesar do, hein? Apesar do favoritismo do Santos, o São Bento é um time que vem surpreendendo aí no decorrer da competição. Então o Santos tem que abrir o olho, não entrar de salto alto e fazer o que tem que fazer, que é ganhar e passar de fase. Tá, o Santos comentando muitos jogadores aí, né, para próximo brasileiro, né? O tal do tem o Júnior Dutra, tem o Marlos Moreno, agora quem apareceu também foi o atacante do RB, que é o artilheiro aí, fez bastante gol, Thiago Galhardo. Tá sondando inclusive, bem o peixe. Inclusive tem até um vídeo do Roger, né, fazendo uma brincadeira e isso. No meio do vídeo ele acaba soltando que o Thiago Galhardo já tá fechado com o Santos. Isso. Além desses jogadores, São Bento, o Santos também tá correndo atrás aí para contratar o Marquinhos Gabriel. É, o Santos que tem até o dia 19, a próxima terça-feira, aí para poder fechar aí a contratação do Marquinhos Gabriel, mas tem um empecilho em relação à forma com que vai ser feito aí o pagamento, né? O Santos quer fazer... Mas estão pedindo quanto? 3 milhões de dólares ainda? Não, 10 milhões... É por volta disso mesmo, mano. 3 milhões de dólares, que dá o total de 10 milhões e meio de reais, certo? Sim. Mais ou menos isso. Só que o Santos, ele quer pagar parcelado. Já o Al-Nassr, não. Eles querem receber ali, ó, no cash, à vista. É, o Corinthians teve esse problema também. Quando o jogador saiu do Santos, o Corinthians demonstrou certo interesse. Na época, se não me engano, acho que girava em torno de 4 milhões de dólares. Mas eles queriam dinheiro à vista. O Corinthians falou que não pagaria. Não dá pra entender, né, o time árabe. Porque o contrato do jogador acho que termina, se não me engano, no meio do ano ou no final do ano. Uma coisa assim. Acho que eles poderiam já facilitar aí a saída do jogador pra receber um troco. Mas sabe por que não querem? Geralmente o Sheik lá, o cara que é o dono do time, o cara não tá nem aí, velho. Dinheiro pra ele não é problema. Se ele precisar de dinheiro e vai no quintal e enfia o dedo na areia, jorra lá o negócio de petróleo. Descarga dele, isso é verdade. É verdade, o cara tá andando pro que vão pagar ou não. Então, coisa de compra parcelada é coisa de brasileiro, né, velho? O europeu ainda começou a aderir também isso aí. Mas árabe não dá esses boi, não. É verdade. E outra coisa em relação ao Santos aí, mano, é que o conselho terá uma reunião extraordinária hoje, às 20 horas, para ver se aprova ou não, que é o mais óbvio aí, as contas de 2014. O Santos que, inclusive, já processou o Odílio Rodrigues. 2014 ainda? 2014. Já estamos em 2016. É muito engraçado esse negócio de aprovar e não aprovar a conta, né? Porque parece que dá na mesma. Você não aprova, beleza, mas já passou. Já pagou, né? Já era, ninguém é punido. Inclusive, ele pode ser expulso do clube. Quem? O Odílio Rodrigues. Não só ele, como os membros aí do comitê de gestor na época. Você expulsaria o RG junto, que apoiou todas as contratações na época? Ele apoiou todas as contratações? Pra mim é evidente. É como se tivesse sido há 2 horas atrás, ouvindo o RG falando aqui. Tem que contratar mesmo, não importa quanto custe. Não pode pensar dessa forma. Mas eu não expulsaria o RG, não. RG é gente boa. RG é gente boa? Para de vaselinar. É. O RG falava aqui, não sai do meu que se dane. Ah, é? RG, quem é? Eu tenho o CNPJ do Santos. E pra finalizar aí o Santos... Gesto calhorda, né? Total. Amanhã o Azedão Santos completa 104 anos. Olha aí, que emoção. Vai ter festa, Zedão? Qual que é a festinha que você foi convidado? Eu não vou, não. Não? O jornalista não tem que se envolver no clube, né? Imagina. O babaca não me mandou e-mail nenhum pra ir nessa porra. Não, porque como jornalista, eu deveria ser convidado, viu? Aliás, e eu como sócio também. Evidente. Aliás, você tocou num assunto que é uma mágoa muito grande do Domênico, nunca ter sido convidado para as festas de aniversário do Palmeiras. Todo ano tem aniversário. Não, não tem o Domênico nunca convidado para as festas. O único que chamou foi o Palaia. uma vez. Chamou? Não, não. Chamou o Domênico pra ir ao. Não, mas ele chegou no Legal e falou: deixa que eu mesmo auto-apresento o programa. Não, não tenho mágoa nenhuma. É, mas é nítida a mágoa do Domênico. Não, não tenho mágoa. É só falar, ó, tá com os olhos marejados. O Jojo fez mais bonito que foi a despedida do Marcos. Foi o louco. Do Marcos. Foi, né, Jojo? Não faço Marcos a menor questão, tem, juro por Deus, não faço a menor questão de estar ao lado de... Você não queria estar lá no meio dos conselheiros. A menor vontade de estar no meio deles. Nem do Paulo a Nobre, menor, Dudu. A menor vontade de estar ao lado deles. Porque sempre um faz bobagem. Eu pergunto pra vocês, se chegar um convite, o que vocês acham que vai acontecer? Eu não vou. Vai correndo. Quer apostar? Vai correndo. Quer apostar? Claro, Dodô, mas claro. Vamos lá, pô. Vamos porra nenhuma. Claro, vou porra. Me juntar. Vamos lá. Eu vou com você. Primeiro que eu... Vamos lá. Primeiro que eu vou chegar lá e vou ficar aqui num canto largado, eu tô fora, velho. Você tá de brincadeira. Não, Domingo, imagina. Você é uma tá voz, de brincadeira. Você é uma voz importante. Não. Primeiro, não quero ir. Segundo, não quero estar ao lado deles. Terceiro, vou ficar de lado lá. Fico na minha casa com a minha filha. Muito melhor. Mas muito melhor. Bom. Fica aí o apelo aí, ó. Não, você, apelo conselheiro nenhum. Do Palmeiras. Nem mande convite. Lembre nem do mande. Domênico no convite próximo aniversário. O convite vai ficar ali, ó. Sabe aqui, ó. Agora, vai ser jogado ali. Aí agora, vem o cachezinho, vai, isso, vai. Isso, agora que... Não. Ô, Domênico. Vem pro cachê pra fazer o quê? Pra apresentar a festa pra do Palmeiras. Pra tocar no evento, trabalhando, Dodô. É outra história. Ah... Eu tô entendi. Ganhando, é diferente. Mas um pouco de amor. Eu sou profissional. Um pouco de amor ao clube também. Vai não, profissional. Estamos sem verbo. Sou profissional. Estamos sem verbo. Sem verbo, cara. Vai você lá trabalhar no clube. Merecia um busto. Já apresentei um evento uma vez, um de graça. Um busto do Jojo. Já apresentei um de graça, sim. Mas eu não vou. Uma vez eu não apresentei, desculpa, sim. Desculpa, eu sou profissional e aprendi há muitos anos atrás com uma figura ímpar do rádio brasileiro chamado Lisandro. Lisandro? Fiz senhor. Lisandro, que coordenava a gente na época Bandeirantes FM. Me ensinou que eu não podia trabalhar de graça de jeito nenhum. Eu sou profissional, tenho que receber pra trabalhar. Mas se uma instituição beneficente pede, você não faz de graça? Beneficente é diferente. Você tá ajudando pessoas. Agora, ajudar clube, Benjamin, você tá de brincadeira. Ajudar clube de futebol, você tá louco. É, tem uma coisa aí meio mal resolvida. A gente sente algo mal resolvido. Não, tem nada mal resolvido, não. Tem um negócio. Vou falar pro pessoal, né? Você vê assim. Mas, por exemplo, você foi apresentar o evento do Marcos lá, você foi de graça, não foi? Mas o Marcos, eu sou ídolo do cara. E outra, eu fui apresentar porque ele pediu pra mim. Não, você é fã. Você é fã do Palmeiras. Então, sou fã do cara. Tá louco? Ué, mas aí ele não é uma entidade filantrópica também. Não importa, mas pro Marcos, o Marcos é gente boa demais. Tá de brincadeira. Sou eu? Já teve arrecadação. E outra coisa, tudo bem. O que eu recebi, acho que muitos torcedores gostariam de ter. O que é 1 milhão? Não, por exemplo, eu tenho não recebi dinheiro, mas vamos dizer assim, os prêmios, porque pra mim é prêmio, o que eu recebi não tem valor, velho. Eu tenho a luva do Marcão da despedida dele, e aí, como é que faz? Cuspida, né, ainda. E aí, não importa, mas eu tenho. Ô, Dudu, mas se fosse pra você fazer a apresentação... Mas eu tenho, aí que tá. Chupa. Muito cara gostaria de ter, e gostaria de ter pra vender por muito dinheiro. Você não sabe nem onde tá essa luva, vai. Agora, se fosse pra você fazer a apresentação do Fred, Dudu, e o Palmeiras pagasse só a passagem do metrô, você iria? Fred. Até porque o salário do Fred é alto. Não vai dar pra custar muita coisa aí. É, o Fred que ganha 900 pau por mês. Depois a gente aí tenta... a gente fica indo de graça aí, tá bom. Vai de graça lá, vai. Acho que merece uma análise mais profunda. Vai de graça fazer depois a gente tenta aí ver. Você que é analista, você pode, de repente, aí decifrar esse problema. Podia ter uma pesquisa do Jojo. Será que ele merece um buço no... O quê? No parque? Ah, merece. Merece. Imagina com a xicarinha de café, que bonitinho que ia ficar assim, ó. Sai fumacinha. Ele sai uma fumacinha o dia inteiro. É, torcedor ilustre. Ele e o Moacir Frango. Boa. Os dois. Boa. Muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Tá aí no trânsito? Tá tranquilo, tá gostoso. Ouvindo o programa, né? Tá vendo aí todo o amor e o poder do Dodô? É, meu amigo. Mas às vezes acontece um inconveniente. O que que é? Vem alguém atrás de você e bate. Mas desce lá pra ver quem bateu no teu carro. Desce lá. Quem? Você não tá acreditando, né? É a Paola Oliveira bateu na traseira do seu carro. Meu Deus do céu. Vai ficar frio. Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o Bate Pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, tem carteirinha, tem manual de segurado, tudo de bate-pronto como sempre. Aproveite que você já vai estar com o celular na mão, pede para fazer uma selfie com ela. Senão seus amigos vão duvidar demais dessa história. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. 77. Também no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados e a Samsung, você entra no clima. De impermeabilizantes, recubre plástico, máxima proteção para toda a sua casa. E também no oferecimento de Bozano. Vamos falar de Bozano, mano. Opa, vamos lá, Sombra. É isso aí, hein? Bozano, você já sabe, amigão. Tem jeito de garoto e cuidado de homem. Desde garoto, a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, cara. Bozano foi até Metrópolis e capturou a essência do Superman. E depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma grande novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman, amigão. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. Você nunca mais vai ficar fedorento, tá bom? Você vai ficar sempre cheirosinho, cheirosinho. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. Naquela que você tá indo pro trampo, naquela que você tá indo malhar, sabe? E Bozano Batman, amigo, viu? Motinha, você que fede pra caramba. Bozano isso. Batman. Pra você tá cheiroso. Pra você que é meio pangua, velho. Bozano Batman é forte e marcante. Pra você conquistar a noitada. Você que tá sempre na noite, andando aqui pela Paulista, você que tá sempre pelos bares aqui da região dos Jardins, você vai estar cheirosinho também, tá legal? Esses dois desodorantes vêm com um exclusivo kit que marca a batalha do século, Domênico Gato, que invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, você pode ter o seu kit exclusivo. Sabe como, Domênico Gato? Como? Ligando aqui no Estádio 97, cara. Se liga só como é fácil, hein? Vai. Você pode ganhar esse kit com dois desodorantes e um par de convites aí pra assistir esse baita filme, Batman vs Superman, hein, Domênico Gato? Certo. A Origem da Justiça. Só que tem que ligar aqui no programa e falar a seguinte frase. Anota vai, aí. Vai. Anota aí que eu não vou repetir na hora do programa, não. Proteção e diversão só com Bozano. Anotou? Proteção e diversão só com Bozano, tá legal? Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Scream for me, Corinthians! Boa! Vamos, Corinthians. Vai, Corinthians. É, o Corinthians que já bateu a marca de 36 mil ingressos vendidos pro jogo. Já deve acabar amanhã, no máximo. E o Corinthians tá aí, só aguardando o jogo da partida, que é sábado, 4h20. A gente ainda não sabe quem o time vai colocar em campo, né? Mas deve sair muito do que vem jogando aí. A escalação tá pronta, né, tá Bento? Pronta. Vai jogar lá com o Cássio, com o Fagner, com o Iago, com o Felipe, com o Wendel. Aí o meio-campo possivelmente teremos ali Bruno Henrique, Elias e Giovanni Augusto. E naquela linha, naquele trio ofensivo ali, numa ponta o Luca, na outra o Guilherme e de centroavante o André. Não deve fugir disso, não. O time do Corinthians titular já tá desenhado. Isso aí. Beleza? E beleza. Com relação a Libertadores, aí o Corinthians tá no camarote, né, Bento? Tá assistindo, só semana que vem, última rodada. Tem um jogo do grupo do Corinthians aí também, que se o Cerro tropeçar, automaticamente o Corinthians já vai estar classificado. O jogo do Cerro com o Cobressal é quarta-feira, dia 13, ou seja, hoje, tá certo? Não, já foi então. Era 5h15 da tarde, deixa eu ver quanto foi. Vou dar um refresh aqui. Nossa, tão cedo assim? É, então. E lá não tem luz no estádio. Não. Como assim não tem luz, mano? Tá louco, velho. Ó. Foi 0x0. Aliás, tá rolando, né? Porque o jogo começou 5h15. Tá acontecendo o jogo aqui, eu vou assistir essa porcaria aqui pra ver como é que vai estar. Porque se o Cerro Porteño tropeçar, Sombra, automaticamente eles chegam só a 9 pontos, o Corinthians já tem uma quantidade de pontos muito acima do Cerro, e aí possivelmente o Cerro vai tropeçar e o Santa Fé... Tá fazendo conta ainda? Não, o Corinthians ele já tá classificado, é que o Corinthians já pode se classificar automaticamente pelo jogo de hoje. É. O Corinthians contra o Cobressal, ele vai fazer saldo de gols aqui, o Corinthians vai tentar golear aqui pra poder já ir pras oitavas ali, disparado, né? Mas o Corinthians ainda tem interesse nesse jogo também pelo fato de ser do grupo do Corinthians. Mas o Corinthians já tá disparado na liderança do grupo. E tá outra certo. Coisa, Bento, é com relação aí ao patrocínio master do Corinthians, né? É. O Corinthians acabou renovando, né, aí com o banco lá, o banco do governo, pela quantia de 30 milhões, Sombra. Só que o Corinthians, ele teve talvez aí a possibilidade... Fecharam antes de domingo, né? É, lógico. É, você falou que não ia fechar, tá vendo? Lógico que fecha, mano. Quem não quer estampar a camisa do Corinthians, cara, você está piando aí. Eita. Inclusive, Motinha, o Corinthians ele tá recebendo o que recebeu nos últimos dois anos, só pela parte da frente da camisa. A parte de trás, o Corinthians ele vai negociar individualmente com alguma empresa. O Corinthians ele pode arrecadar até uma quantia boa, Sombra. O Corinthians está estudando a possibilidade de cobrar em torno aí de uns 15 milhões na parte das costas e a parte do peito ali cobraram 30. É uma receita boa também, principalmente no futebol brasileiro. Quanto hoje, Mota cobra atrás e na frente? É deficitário. Ó, o DP no Mota sai mais em conta, ele fez um desconto. Você não sabe? Faz um desconto. O RG falou. Aí, né, velho? O RG falou, hein? Tá bom, então eu vou assistir o jogo do Cobressal aqui com o seu reportê. O RG não veio hoje de novo? Não veio, cara. Não veio. Cadê o velho, hein? De férias. De férias. Ontem ele tava aqui, não tava? Não, o RG, ele tava no copo, né? A gente fez uma mesa Ouija ali e tava participando. Ia fazer o roteiro aí, Arujá, você sabia que o RG tem um desfibrilador de bolso? Ele deixa naquele negócio funcionando, acendedor de cigarro. Igual do 007, lembra? Às vezes quando ele tá parado no farol, ele fala, pô, fazendo um cassino Royale, ele tá... O cara se aplicar, ele se aplicar no carro. Ele tá desenvolvendo um aplicativo. O 007? O RG. Qual? Um aplicativo de desfibrilador. Você pega, você põe aqui no meio do celular e aperta. Caramba, eu mandei os WhatsApp pro nosso grupo. Eu sei. Eu mandei os WhatsApp agora pro nosso grupo, a galera até desconcentrou, hein? Meu Deus do céu, bem. É, isso é verdade. Falar, hein? Só o deputado, só teve um que não gostou. Essa aí foi bom. Eu não abro nada que é seu. Domingo 0 a 10 pra enxurrada de WhatsApp que eu mandei agora. Tem um aqui que eu descobri o verdadeiro significado da palavra tanto faz. Verdade. Caramba, hein, Benjamin? Você tá com uma coleção. Olha, esse grupo é muito nojento. Eu já dei um follow no grupo. Você deu um follow? Ah, dei. Tá ruim meus WhatsApp, é isso, Bento? Tá coisa linda. Hoje. Caramba, hein, meu? Muito bem. Caramba, hein? Continuando com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento da BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Extra! Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol e também oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br, seu Bento. Agora vamos ao Tricolor. Tricolor, ontem que fomos surpreendidos, né, com a vitória do Turrianos por 2-1 sobre o Strongest. Mas a gente aqui tava comentando, olha... Sim, claro. Não era, falei, ninguém botou aqui que o Strongest já tinha ganho, não? É, o Strongest está descendo de bico, né? É. Vamos lá, Edgar do Balsa confirmou o time, enfrentou hoje o River Plate no Morumbi, bombado hoje. Vamos lá aqui com o Denis. Certo. Bruno. Aliás, vejo na transmissão online da Energia. Vamos ver se tá batendo. Já vejo a escalação. Então, vamos lá. É. Bruno, Maicon. Sim. Rodrigo Caio e Mena. Olha, ele apostou aí no Rodrigo Caio no lugar do Lugano. Foi... Tomara que o Rodrigo Caio faça uma grande partida, porque senão você sabe, né? Não, e outra, a pressão hoje da 15 minutos começa. Lugano, a torcida, aquela coisa toda. Se o Lugano não faz uma boa partida, há um entendimento. Sim. Se Rodrigo Caio não faz uma boa partida, é outro entendimento. Exatamente. Mas continuando aqui, ó. Porque ele colocou o Lugano no banco, velho. Ah, eu acho que o Lugano tem condição de jogar meio tempo. Tá, né, mano? O Lugano já tá, né? Ah, mas tem que começar jogando, velho. O jogo e vai colocar Motinha, o cara. Se ele tem condição de jogar meio tempo, ele tem que começar o primeiro. Apesar que a gente não sabe se realmente ele vai fazer isso, né? Chega na hora, ele anuncia o Lugano lá. Isso aí não é uma alteração. Desculpa, colocar o Rodrigo Caio e o Lugano não é despistar ninguém. Porque eu entendo que, assim, quando você quer despistar, é do meio de campo pra frente. Claro. Com imposições que tem uma questão tática mais relevante. No caso de zagueiro, não é uma questão tática. E aí o meio campo forma com... Hudson, João Schmidt e Ganso, né? E aberto na ponta o Michel Bastos, outro Kelvin. E no meio Caleri. É o time que jogou, né, contra o Trujillanos, e ontem o São Paulo foi premiado com essa vitória do Trujillanos, então fica da seguinte maneira. Hoje o São Paulo pode até perder o jogo, ontem não podia nem pensar, em empate, né? Hoje o São Paulo já pode até, ninguém quer isso, óbvio, mas mesmo que perca o jogo, ele continua tendo uma tarefa bem difícil, que se perdesse antes, estava fora. Hoje o São Paulo, mesmo que perca, ele ainda tem a chance de classificar. Basta, não é basta, mas tem que ganhar do Strongest lá em 4.900 milhões de metros de altitude, sem oxigênio nenhum. Sem respirar. Se empatar lá, também. Lá na Lua, essa porra desse jogo. É difícil jogar. Mas é que tá o Sombra. Se o São Paulo ganhar do River hoje, a missão de segurar um empate lá depois é muito mais fácil. É melhor, claro. Porque aí você não vai ter que se expor tanto, você não vai cansar tanto. Você só vai na boa. Psicológico. É belo comentário esse, né? Você foi fundo, né? O empate é mais fácil do que o Sombra. Ganhar. Já começa a empatar. Não, entendeu? O que eu disse é com relação aí ao São Paulo não ter que correr tanto, porque o São Paulo é muito mais fácil você ficar na retranca. Parar, pra não acabar o gás, né? Lógico. Porque você tem que buscar um resultado. Claro, o arzinho, né? Ô, mano, apesar de, lógico, ter sido óbvio o que você falou, mas é importante as coisas óbvias é que preenchem também o programa. Parabéns, viu, mano? Parabéns, você foi bem. Parabéns, viu, mano? Então chupa. Ó, pra completar aqui o tricolor, se Sombra. É o Mota? Completar o tricolor. O Mota, ele não foge do óbvio. Se é o Mota. Fala, Motinha. Pra completar, não. O Fred. Hoje já ventilou, sim, alguns sites, que o São Paulo estaria negociando, entrou na briga juntamente com o Atlético Mineiro para ter o Fred. Olha, eu perguntei pra uma pessoa lá, negou. Falou, negou? O que teve foi o seguinte, um mundo. Que é o Fred? Não, um mundo ligou pro São Paulo oferecendo o Fred. Ah, tá, entendi. E não foi uma pessoa, não. Foi uma enxurrada de nego. Cada um ligava e falava, olha, quer o Fred, quer o Fred, quer o Fred. O São Paulo quer? Olha, precisa fazer uma reengenharia aí. Eles não falaram que sim, nem que não. Mas falaram que não tem negociação nenhuma. Ele foi oferecido, sim. Olha. E tinha um papo rolando hoje, que eu também já não sei se é verdade, que o São Paulo ofereceria Michel Bastos e Kardec por frente. Sabe que eu não sei se é verdade. Eu não duvido, de repente, rolar aí um Michel Bastos na história. Segundo o blog do São Paulo, a troca seria Kardec e Wesley por Fred. Medo. Tem que rir, velho. Quem que tá mediando isso, Paulo Nobre? Só que a questão é a seguinte, vamos supor até que o Fluminense top trocas, etc e tal. Mas o Fred tem um salário muito grande no Fluminense. Oh. Não consigo imaginar de que maneira que ele pudesse vir pro São Paulo. Tem que fazer uma engenharia, não sei qual que seria aí. Mas não seria legal o Fred chegar no São Paulo ganhando muito mais do que ganha o Ganso, por exemplo. BH, não sei se é verdade. O papo que rolava lá é que ele diminuiria para 500 pau e depois, para chegar no resto, tem lá metas, objetivos, prêmios. Eu acho que os 500 o São Paulo pagaria. Porra, e proporia até 500 pro Ganso renovar. Eu queria o Fred no Corinthians. Né? Eu queria. Agora... eu queria. Agora, eu tô falando que o Fred é o melhor centroavante do mundo, não é? Eu queria. No Brasil, talvez sim. Mas, pô, agora, peraí. Vocês querem premiar o Fred, lugar do Lucas Prato. Não, mas peraí. Vocês querem premiar o Fred? Fui, tchau. Porque tá indo embora? Motinha tá indo pro jogo. Mas boa sorte, menino. Torcida estádio lá no único. Com relação, por exemplo, ao Fred no São Paulo, sabe por que eu acho que é inviável? Porque hoje o Caleri, ele é titular. E o Fred também seria. O Balsa mesmo, ele alega que não dá pra jogar juntos ali. Allan Kardec e Caleri. Ele entende, apesar de eu achar que dá, o Balsa entende que não, porque são dois centroavantes. No caso, o Fred é centroavante e o Caleri também. Você colocar os dois na mesma faixa de campo seria incoerência por parte dele. Então, eu acho que ele ia acabar optando por dos dois. Mas, mano, o Caleri é um jogador que só pode ficar no São Paulo até o meio do ano. Sim, mas como que o Balsa administraria, Sombra, a presença dos dois nesse período que o Caleri ainda estaria no São Paulo? Você sabe o que eu acho, mano? Quando você tem Kardec e Caleri, é mais fácil você botar um no banco. No caso, o Kardec. Quando você tem Fred e Caleri, dá-se um jeito de jogar os dois. Então, mas o Balsa, ele não gosta dessa alternativa. Inclusive, essa é a razão que ele alega perante as câmeras aí, pra não escalar os dois. Bom. Mas fora isso, Sombra, com relação ainda ao Fred... Agora o Caleri, mano, também vai embora no meio do ano. Outra coisa, no meu pensamento, é um jogador que vai ficar só até o meio do ano, tá certo? Sim. Se o São Paulo aí dá um azar e não passa pra próxima fase da Libertadores... Eu também não consigo mais ver o Caleri, sabe, muito envolvido com pra jogar aí depois um comecinho de Campeonato Brasileiro. Mas a gente tá falando de um jogador que vai permanecer no São Paulo por pelo menos mais uns 2 meses e pouco, 3 meses. É, dois meses, até junho. Final de junho? Não pega nem apartamento, pega um flat aí. Mas, ô Sombra, com relação ainda ao Fred, eu acabo discordando do Benjamin com relação aí a mas você tem a mania de discordar do Benjamin. Não, sabe por quê? É, inclusive, brincadeira, eu acho, hein? Não, até eu acho inclusive um absurdo. O futebol brasileiro aí tá se estapeando aí pra contratar o Fred. O Fred hoje é um jogador arrogante, não tem humildade, ele anda pro clube, tá certo? Ele coloca o interesse dele à frente dos objetivos do clube. É um cara que questionou o treinador, ele quebrou uma hierarquia, sem contar que, fora todos esses itens que eu acabei de colocar aqui, Domênico Gato, que não são benéficos pra ninguém, é um cara que só pensa nele, Sombra. Estão coroando essa arrogância, essa prepotência, essa falta de humildade do Fred, tá certo? Essa falta de compromisso com o clube que paga e paga caro pra ter ele lá dentro. Com todo mundo se estapeando pra ter o cara. Velho, é um absurdo. O futebol brasileiro deveria estar boicotando esse cara. O que ele tá fazendo com o Fluminense é um absurdo. Posso falar? Uma vergonha. Não vejo de onde o Mano tirou essas conclusões. Você não O Fred não se anda pro clube. Ah, eu tô vendo. Peraí, eu esperei você falar. Não, mas eu tô vendo. Peraí. Eu não tô, esse ato em si eu não tô justificando. Tô falando no contexto geral do Fluminense. Fred jogou quase 2 anos com o direito de imagem atrasado. O Fred se tornou o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense. Se você pedir para montar um Fluminense de todos os tempos hoje, muita gente coloca o Fred como o camisa 9. Isso não dá direito dele fazer o que ele tá fazendo. Peraí, garotão. Eu te esperei, pô. Eu acabei de falar que esse ato aqui, o último, esse com o Levi Cooper, eu não concordo. Eu acabei de falar. Eu não acho que ele tá certo nesse ato. Agora, falar que o cara anda pro clube... Pô, veio aqui jogar contra o Palmeiras ano passado, com uma perna só, lembra? Ganhando que o Fred... ele ganha faz obrigação. Você via, um jogador que não via faz. A dor no rosto o Fred, dele. O Fred jogou, gente, mancando quase o tempo inteiro. E quase, Dodô, é mentira. Não é quase mentira. Quase que ele classifica os caras no último minuto. Quase que ele classifica. Jogou. Eu não acho, não. Acho que o Fred foi rotulado... Foi bode expiatório na Copa do Mundo. Jogou uma porcaria? Jogou. Como todo mundo jogou. O 7-1 não é o Fred que perdeu. E hoje, no mercado que tem a escasso do futebol brasileiro, ó, na minha opinião, o Fred joga hoje no São Paulo com o pé nas costas, no Corinthians com o pé nas costas, no Palmeiras com o pé nas costas, no Santos, não hoje, porque tem o Ricardo Oliveira. Se o Ricardo Oliveira for embora, joga com o pé nas costas, joga no Grêmio, talvez só não jogaria no Flamengo, porque tem o Guerreiro. No Atlético Mineiro, porque tem o Lucas Prato. Ou não joga, gente. Sim. Dos episódios que você citou, Benji, eu acho que você esqueceu de alguns. É que esse pegou um cara de frente ali, que é o Levir, que não deixou barato. Mas isso eu falei que ele não então, tá errado. Então, nesse, é que você falou, teve esse incidente. Não teve esse. Ele teve inúmeros incidentes. É que muitas vezes abafaram. Quais? O Fred, ele brigou com o Sheik, tá certo? Ele brigou com o Sheik na época que o Sheik tava lá. Mas isso é uma brigou com o Ronaldo Gaúcho. Isso é uma coisa. A briga dele com o Sheik. Não, sim, eu tô colocando só os fatos. Mas não são coisas explícitas. São coisas do diz que me diz. Não, mas. De concreto isso, oficial, a gente não conviu. Não, mas peraí. Fora isso, Benji, ele teve aí um desgaste de relacionamento com o Sheik, com o Ronaldo Gaúcho. Há quem diga que o Diego Souza saiu por causa do Fred. Há quem diga, você não pode falar. Óbvio, eu não vivo os bastidores, mas não dá pra falar. É muita coincidência. É muita coincidência. É muita coincidência. O Fred, ele já se indispôs com o médico do Fluminense uma vez lá que ele. Porque o Fred hoje, Benja, ele tá brigando pra jogar. Valdívia também se indispôs com o médico. Calma. Do Palmeiras. Calma, tô citando exemplos do Fred. Não tô falando de Valdívia. Não mude o foco. São coisas normais. Ele tá discutindo o Fred aqui. Não, mas você tá colocando fatos subjetivos. Não, subjetivos não. São coisas que aconteceram. Você falou Diego Souza. Não, Diego Souza falou assim. São coisas que aconteceram. O Diego Souza você supôs que... Não, são coisas que aconteceram. O Diego Souza não saiu. Tô colocando uma série de itens aqui, mas o Diego Souza... Coloca os concretos. Mas peraí, o Diego Souza, Benjamin, inclusive ele cita isso que eu acabei de citar naquele vídeo de despedida do Fluminense. Ele falou o Fred? Não, ele fala, não tive problema de relacionamento, etc. E tal, colocando novamente panos quentes. Então, mas como é que você pode acusar, então, se por ensino... Mas o Diego Souza, ele falou a respeito disso, Benjamin. Mas ele não falou do Fred. Mas ele falou, estão falando aí que eu tive problema de relacionamento, não tive. Então não pode falar que num caso desse teve culpa do Fred. Foi mais um episódio que o Fred estava envolvido. Tá, você sabe? Em cima da declaração do Diego Souza. Mas o Diego Souza nunca citou o nome do Fred. Deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Mas você inventa história. Não tô inventando história. Que você, quando você fala, todo mundo ouve. Não, agora, você falou, eu tava falando, você fala. Pelo contrário. É igual. Eu não consigo terminar uma frase. É igual. O negócio é o seguinte. Fora o problema de relacionamento do Fred com demais jogadores que tem um certo nome, Domenico Gato. É um cara que se indispôs com o médico do Fluminense, se não me engano, em 2010. Ele colocou a culpa no médico pela lesão que ele teve lá, porque ele, segundo ele, ele acabou voltando antes do previsto e ele acabou agravando o problema na panturrilha dele por causa disso. É um cara que vira e mexe, ele dá esporro em moleque de base do Fluminense. E esse é um episódio recente que você sabe que o Levir Coupe deu uma carcada nele por causa disso. Ele comeu o toco do Gustavo Scarpa. Mas eu acabei de falar que esse último eu também não concordo com o Fred. O Fred é um cara que ele coloca... Não vou falar que coloca treinador no Fluminense, mas que ele tem uma grande parcela de responsabilidade quando ele é consultado se o técnico vai ser contratado ou não. Normal porque não, não o clube deveria deu... ser. Não, não, mas deveria... não deveria ser, Benjamin. Todo jogo é um o Rogério Ceni era consultado, para. Mas isso é um absurdo. Sim, mas o atleta ele não pode, Benjamin. É aquela frase, cada um no seu quadrado. Ele é pago e remunerado para jogar. A culpa não é do Fred. Mas tá errado, a culpa não é do Fred. Mas a culpa não é do Fred. Mas o problema, mano, é que o Fluminense permitiu isso. A culpa é de uma diretoria omissa. Que deixa o jogador tomar conta. Por isso que eu tô falando. Então esse caso explodiu, Benjamin, porque tem o Levir Coupe aí que não leva desaforo pra casa. Mas se fosse um outro técnico bunda mole, ele ia deixar passar. Ah, não, Fred, mas quando razão. O clube ganha títulos, ninguém lembra da liderança que não presta, etc. Por que ninguém fala que é o terceiro maior artilheiro da história do Fluminense? Tem gente cogitando colocar como um dos maiores ídolos da história do Fluminense. E da história recente é. Agora, no Globo Esporte, você não questiona a qualidade técnica informação do Fred. Do Globo Esporte dá conta de que o irmão do Fred esteve reunido hoje com o Galo e teriam acertado a parte salarial. O que pega é quem que o Galo mandaria pro Fluminense. Porque o Levir, do Fluminense, diz a matéria, gostaria do Dátolo. Só que, pô, o Dátolo é importante também dentro do contexto. Cara, joga uma barbaridade. Não imagino aí o Atlético Mineiro abrindo mão do Dátolo pra ter o Fred, né? Supondo ainda que o Galo ainda tem o Prato, tem o Robinho, acho que seria uma puta bobagem. Então, mas o Dátolo aí perdeu muito espaço lá, né, Sombra? O Casares que tá jogando. É? Bom. Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês analisando o talvez então aí. Seja isso o negócio. Assim como foi com o Giovanni Augusto também. O Giovanni Augusto, em determinado momento no Atlético Mineiro, ele era titular. É. Aí passou a não ser. É, mas aí começou a jogar o Dátolo, agora começou a jogar o Casares. Mas o Fred pro Atlético Mineiro não faz muito sentido, né? Porque, ele era do Cruzeiro, né? Mas o presidente do Atlético negou que tá trazendo o Fred. É que o Prato, porque você tem o Prato, o Robinho e o Luan, né? Não, mas aí o Luan tá machucado, o Robinho ele não joga de centroavante, né? E o Prato seria o único jogador com essa característica aí. Muito bem. E o Prato vai ficar a mula no meio do ano. Diga, Dodô, rapidamente. Não, é rápido, porque muitas vezes a gente fica contestando fora de campo, o que acontece fora de campo, que tem que ser contestado, é fato, isso eu acho que o Mano tem razão. Só que os jogadores nesse nível do Fred, não que ele seja o primor de jogador, mas hoje, o Fred, ele está acima de alguns jogadores que estão jogando no Brasil. Claro. Talvez ele seja um dos maiores centroavantes do Brasil, jogando no Brasil, tá? Isso é entendo, isso é fato, né? Uhum. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, Marcelinho Carioca. A torcida do Corinthians ama o Marcelinho Carioca e sempre fez bobagens fora de campo, ou não? Que bobagem fora de campo? Fez. Bobagem, porra, não. Marcelinho não. Brigou com o Luxemburgo. Queria mandar no time. Não. Marcelinho ou nunca causou ingerência em trabalho de treinador nem na diretoria. Não, tá errado. E sempre foi um ídolo. Não, mas eu acho que assim... Talvez esteja falando no assunto tretas. Exatamente. Luxemburgo, teve treta com o Rincon. Teve com o Rincon, teve com o Ricardinho, teve com o Edmundo, teve com o Evair. Então, mas nós estamos falando de jogadores excepcionais que a torcida sempre gosta muito. É. E que é o caso do Fred, a torcida gosta do cara. O cara ajudou o time a escapar de uma segunda divisão. O cara faz gol, o cara, sabe? Mas ele foi remunerado pra isso, não foi favor, né? Mano, mas não estamos dizendo isso, mano. Todo mundo é remunerado pra fazer isso. Até aí o Tite é muito bem. Também é remunerado. Tudo bem, mas só que existem jogadores que são remunerados e não fazem o trabalho deles direito. O Tite é um monstro, porque sabia quando ele veio pro Corinthians essa última vez? Ele tinha uma proposta do Inter, que era o dobro do salário que o Corinthians ofereceu, ele acabou aceitando o salário do Corinthians. Por quê? Porque é um cara identificado com o clube. Não sei se era o dobro, não. Isso aí era. Acho que hoje você pegou o problema pra ficar inventando um monte de coisa. Tudo bem que era o dobro. Mas hoje ele tem uma identificação com o Corinthians muito grande. Não, mas esse negócio de diferente. Falar que jogador é problema fora do campo. Ué, depende de que tipo de problema. Você tem aquele jogador que é problema, aqueles caras que é vida louca. Que bebe, que bate na mulher, que briga. O Walter é problema. Não, isso é uma coisa. Agora, jogador que você fala, mas esse. Ele quer ser a estrela, ele quer ser. Isso não é problema. Basta você ter uma diretoria, curso e um treinador que... Eu acho que você tem que ver o que ele faz dentro de campo. O Levir Coupe chegou lá, enquadrou. Não quer? Área. Já, mas ele faz o quê no outro time? Quem? O Fred, se ele for para outro time e ele o treinador numa dessas chega e fala, Fred, mano, você não vai jogar, eu prefiro o meu centroavante. É uma diferença. O cara é de profissional. Depende, ele vai chegar num outro clube diferente. É uma diferença grande. entre você estar 15 anos trabalhando numa empresa. Diferente, diferente, mano. Não, isso pesa. E você chega no outro há 15 minutos. É, mas se numa dessa, Benjamin, Rogério Ceni, hoje ele vai praticar isso, mas daqui 2-3 meses, se o cara começar a estourar e fazer gol, vai começar a achar que é o dono do Rogério Ceni tinha uma moral no São Paulo incrível. Oh, e os esporros que o mano deu quando chegou o Rudy recentemente? Você lembra? Você lembra? Daqui tava até chato, cara. Eu até senti isso quando cheguei. Você lembra disso, Rudy? É. Meio intimidado, né? Foi ele e o RG. O RG também deu um enquadro bonito. Não fala isso não, velho, que eu não maltrato ninguém. Ah, mas eu acho que... Ô, mano, me dá um abraço, então, velho. Vem cá. Eu acho que o Benjamin teve uma razão. Você estar numa empresa há muito tempo, acaba... algumas pessoas... Não, eu aqui não, eu não mando em nada. O Domênico fuma charuto dentro do estúdio. Ele não fecha mais a porta pra mijar. Não fecha mais a porta. O RG3. Tá louco? O Robinho não mandava no Santos? Não tinha moral no Santos? Tem muita moral. Ele chegou no Atlético Mineiro com moral, ponto. Ele não manda. O Robinho tava no burro, tava no banco. E vai do clube também, Benja. Tá lá, na boa, tranquilo. Se o clube permitir... Aceita o sobra corta. É, vou cortar, tem um roteiro aqui, tem um roteiro aqui, pô. Bate em razão, você tá cada vez mais escroto. Ah, é, olha, é, aproveitando até que deu o jogo do Tricolor, tem uma promoção legal, nova aí do nosso site, lojadoestadio97.com.br, tá bom? É uma promoção que vai durar 24 horas. Quem fizer uma compra acima de R$100 na loja do Estádio 97 vai concorrer a um relógio do Rogério Ceni, série comemorativa do 100º gol do mito, tá bom? E essa promoção dura apenas 24 horas. Então, nas próximas 24 horas, a partir de agora, 18 horas e 25 minutos, quem fizer compras acima de R$100 na loja do Estádio 97.com.br concorre a um relógio do Rogério Ceni, série comemorativa do 100º gol do mito, tá bom? Então tá valendo. Acesse lojadoestadio97.com.br. Vai lá, loja do estádio, é legal demais. O Dodô vai falar da Pirelli antes de apresentarmos o Estranho no Ninho. É verdade, rapaz, olha só, chegou a promoção Seja Original Pirelli, meus amigos, aproveite, porque é o seguinte, você vai trocar os 4 pneus do seu carro e vai pagar apenas 3, é isso mesmo que você ouviu, é isso aí. O 4º pneu sai grátis no Vasco, na Ponte Preta. É gratuito, cara. Só a Líder nas montadoras poderia oferecer essa condição especial para você manter o seu carro em dia, né? Consulte os modelos participantes em nossa rede oficial de revendedores Pirelli e aproveite, porque essa promoção é imperdível, cara. Olha só, Seja Original, comprou 3 pneus, o 4º é grátis. Essa é a promoção Seja Original Pirelli. É, só podia ser mais uma da Pirelli, hein, meu amigo? Muito legal, estamos recebendo aqui mais um Estranho no Ninho, torcedor do Palmeiras, o Robson Bastos de Alencar, contador de São Bernardo. Seja bem-vindo, cara. E aí, tudo bem? Tudo bem, Sombra. Boa noite, todo mundo. Boa, nós. Boa noite. Oi. Gente, eu tô até meio... Conta alguma coisa pra nós aí, meu. Cara, é indescritível. Tá aqui, quem acompanha vocês... Mais de uma década, desde o início. Obrigado. Oh, que legal. Mano, era um franguinho ainda. Não, assim, era um franguinho, hoje é uma galinha. Galinha preta. O Sombra gosta do franguinho mais novo. Outros integrantes, inclusive, tinha no programa. E, cara, é um galito. Uma coisa bem estranha estar aqui com vocês. Pra mim, vocês... Cara, qual é a emoção de você estar sentado bem ao lado de um dos mestres do humor brasileiro? Domênico Gato, essa hein? Figura... Não, é do senhor. Essa figura aí incrível. Ele vai mudar ainda, eu conheço. Do Rudy Landucci. Ah, não, um dos maiores imitadores e humoristas do Brasil hoje. Realmente é. O Parmeirense. O Tóbio volta pro Parmeira no meio do ano. Vai acabar o empréstimo dele dia 20 de junho. É boa essa volta? É. Cara, eu não. O Tóbio era um bom zagueiro, né? Eu não acho. Era um bom zagueiro. Não achava. Não acho, não acho. Eu acho que em termos de jogadores... Deixa eu te explicar, o Domênico não gosta de ser contrariado. Não, muito pelo contrário. Não, mas eu tô bem longe dele aqui, eu tô... Pode falar. Perto da porta. Eu sou você, muito pelo contrário. Eu sou você, agora fala, gente, eu preciso ir embora, eu sou vindo ao mundo. Não, não, não, muito pelo contrário. Vamos fazer. Veja, eu tô perto da porta. Vamos fazer a pergunta de novo, vamos fazer. Tranquilo, não, o que você acha do Tóbio voltar, você acha ele um bom zagueiro? Eu acho um bom zagueiro. Muito pelo contrário, é porque sabe o que eu falei? Porque o Tóbio, quando ele chegou, ele tava jogando bem. E aí, por não sei o porquê que aconteceu... É por causa de xerém, da velha guarda da porteira... Foi o papo que rolou, né? Cruz, mas aí afastaram ele do time. Mas ele era um dos principais zagueiros lá do Palmeiras. A melhor que o Dudu Dracena, ele é, né? Melhor que o Dudu Dracena, que é aquele Leandro Almeida, que é um lixo. É melhor. Não fala assim das pessoas. É, uma porcaria. Um lixo. Não, olha só. Então, vamos lá. Leandro Almeida, se você tá ouvindo o programa, me desculpe de chamá-lo de lixo no termo futebolisticamente jogando, né? Em campo. Mas é, vai ser outra coisa, cara. Isso daí não é do teu ramo, velho. Entendeu? Não dá. Não, infelizmente não dá, cara. A bola em você não funciona. Não, menino. Tem alguma coisa que não dá. O Domênico falando isso pra locutores que ele acha que não, não tem não chance. Não falo isso pra locutor nenhum. É. Falaram pra você. Mas por que fala pro um do jogador e não fala pro locutor? Não, porque esse não, Domênico porque eu não vou falar, é incoerente. Porque eu gosto de não, você não tá dando conselhos? Mas falaram pra você isso aí. Não, eu ouvi uma vez que... O tio do Bruno, né? Não, não foi ele, não. Não, o que foi o seguinte, antes de eu entrar em rádio, teve um cara que virou pra mim e falou assim, que eu queria ser locutor, né? Foi o Mr. Sam? Que Mr. Sam? Mr. Sam tá lá no Morumbi já. Não, que Mr. Sam? Tá lá no Morumbi já? Tá no Morumbi? Chegou quase a estar em O Mr. Sam é River. Ele chegou quase... Ah, ele é River, é verdade. Mr. Sam, tá rico. 4 horas ele chegou no Morumbi. Tá, não, faz tempo. O cara falou pra mim que eu não tinha dicção e não tinha voz pra ser locutor, que era pra esquecer isso, porque vai fazer outra coisa. Foi isso que eu ouvi. Esse cara tá vivo hoje? Mas assim, ô Sombra. Mas tá vivo ou não? Não siga o que eu falo. O Leandro Almeida, eu falo isso pra ele sair do Palmeiras. Quem entendeu? Que é, Sombra? Não siga o que eu falo. Ele porque, vai assim, pro Crise Uma. A única pessoa, vou dizer de novo, a única pessoa que pode destruir o seu sonho é você mesmo. Então siga o seu sonho. Você acha que é o futebol? Oh. Mas não no Palmeiras, vai em outro time. Frase do final de desenho do He-Man agora, hein? É. Lembra que tinha umas frases? Conselhos do He-Man. É. Conselhos do He-Man. Fala de novo. É verdade, ué? Fala de novo, Domênico. Mas é verdade, a única pessoa que pode destruir o teu sonho é você mesmo. Você tá destruindo ninguém o sonho do Leandro Almeida, cara. Pior que não. Você tá destruindo o sonho do Leandro Almeida. Não sei se é o sonho dele, só, mas é um sonho que eu vou dizer pra você. Ele precisa ter. Porque você precisa ter dom, né, pra fazer essas coisas. Sonho né? meu! Ô, Robson! Sonho meu! E o que mais você gostaria de. Você vai estar no resort com a gente, isso, né? Ganhou o direito de estar lá. Né? Que mais você aguarda aí para fazer no resort de 10 a 12 de junho, resort do Estádio 97? Pois é, Sombra, é outra coisa que eu queria sempre fazer, a gente acaba não tendo tempo de se organizar para poder ir, né? Mas eu acompanhei todos os resorts à distância e vocês comentando depois como que rolava lá. Eu falei, pô, um dia eu tenho que ir, pô, não é possível. E deu certo agora a gente se programar. Vai com quem? Vai com quem? Vai com família, filha. Ah, é? Vai todo mundo? Vai todo mundo. Aí os filhos têm quantos anos? Eu tenho duas meninas, uma de 20, 23 anos e uma de 7. Opa. Não deixa perto do Rude, não, hein? Não, com respeito. Não deixa de 23 perto do Rude, não. Ó, inclusive. Pera aí, engraçadinho. Não. Pera aí, eu não vou fazer humorista. Isso. Pera aí, eu tô falando. Só pra não chegar perto. Eu queria saber o Facebook dela, só pra não chegar perto. Olha, desgraçado. Eu mandei excluir, Rude. Poxa, é de casa. Porque ele tá matador, ele não tá perdoando nada, viu? Não tem nada disso. Não é não, Dudu? Ultimamente, vixi. Ô, Estranho, a Paula perguntou aqui, ó. Pergunta ao Estranho, contador, como ele tá com tempo de fazer rádio no mês do imposto de renda. É porque eu sou prevenido, eu vou adiantando o serviço, Paula. Então, aí, tá vendo, Paulo? E hoje tá mais fácil fazer imposto de renda, né? Hoje? Ah, lógico, não é um imposto de renda. Fale por você. Que demanda muitas horas, muitos dias. Uma dificuldade, viu, Bar? Você pôs o sítio lá? Fazer o imposto. É difícil. É difícil? Tá põe o sítio lá, viu? Oh, a verdade é que o conselheiro mais importante da história do Corinthians pode ser expulso do conselho? Qual que é o nome dele? É, eu vi na coluna do Perrone. Mentira. Ele não comparece. Mas não foi ele que deu o estádio? Perrone, do UOL. Não. Mas eu queria ver. Não, o cara estádio. Você deu estádio. E o Corinthians, não é meu, é da minha prima. O Corinthians não é meu. Quando você dá alguma coisa pra alguém, esse alguém não tem que pagar. O Corinthians tá pagando. Então deixa o recalque em casa, velho. Vamos fazer o programa aqui. Ô, mano, inclusive, eu queria falar. O meu. Acabei de desmatricular. Como é que fala? Desmatricular. Desmatriculizar. Ah, isso aí, vai. O meu filho do judô. Também não aguento mais ouvir você. O meu filho há duas semanas. Ele vem ouvir você, tomando velho. Porrada no judô. Aliás, não, o Brasil não aguenta ouvir porque você. Porque antes dele sair de casa, viu, Sombra? Eu falo, filho, não vai ter golpe. Você faz a vida, hein? Então ele apanha toda vez. No... Eu não sei o que ele vai fazer depois. Ninguém faz a vida. Fica frio o que acha. Ô, Estranho, então vai ser muito legal. A gente vai estar com você no resort do estádio. Foi bem atendido na Lotus Travel? Super bem atendido. Quem te atendeu lá? Não fui eu que liguei isso. Ah, não? Quem foi que ligou? Minha esposa que ligou. Mas um presente. É mesmo? Foi. Eu tava viajando a trabalho. Ela que ouviu e fez a reserva? Sim, ela sabe que eu queria e eu tava viajando. Conte pra ela que nessa edição do resort... A gente vai ter uma série de atrações para as meninas, para as mulheres, né? Sim. Oficina de culinária, aula de automaquiagem, aula de pilates, hidroginástica, yoga. Oh, muito bom. Muito legal, para a mulherada essa edição vai ser especialíssima. Que delícia! Vai ter campeonato de truco lá de novo ou não? Oi? Truco vai ter ou não? Pô, a gente pode bolar alguma coisa nesse sentido. Podemos bolar um campeonato. Oba, bota na pauta. Se quiser, eu bolo aí, preciso. Quem quiser reserva do resort, ligue agora. 2896-4665. Pode ligar agora e fazer a sua reserva. Você optou em pagar em 6 vezes ou à vista? Foi à vista. Cheque ou cartão? É cartão. Cartão. Mas você pode parcelar em 6 vezes. No cheque ou no cartão? Liga agora. 2896-4665. E num apartamento com um casal, duas crianças até 12 anos não pagam, viu? Oi, só uma, o Bá pediu pra você passar o seu Face aqui. Ele precisa cadastrar aqui na rádio. Ah, você quer procurar filho? Eu escolhi os 3. Que maldito esse Bá. Esse Rúdio. Não dá fraco não, hein, Benjamin? Eu vou lá, trabalho, porque eu faço meu show, eu jogo bola lá, eles sabem disso. Eu não tenho nada de negócio de muito mulher, bem. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97, no oferecimento do cartão Zoom! É, Sombra, olha a cara do Sombra, hein? Tá preocupado. O quê? Você tá preocupado? Porque Juta, olha, Juta. Essa palavra não existe no dicionário de Sombra em nenhum... De nada, existe. Nada, claro nada preocupa olha, o Sombra na vida. Cara, claro que existe. Ô, mano, mas é verdade, se fosse alguns anos atrás, eu estaria realmente nessa hora mais tenso. Mas é que os últimos tempos do São Paulo têm sido tão ruins, São Paulo vem perdendo tanto jogo e clássico, etc e tal, que, porra, na boa, bicho, eu não tô nervoso não, cara. Não tô nervoso não. Ah, você é louco, mano. Não esquece tô, o passado, velho. O legal é não estar nervoso, hoje. Né? Não vou querer conquistar uma coisa que ninguém gosta de estar. Ah, mas não tô, futebol é impossível não estar nervoso. É, cara. Por isso que não, o Domênico não fica então nervoso tá há 15 anos. Eu não fico nervoso há muito tempo. É, meu time me dá tranquilidade. O São Paulo vem tomando tanta paulada nos últimos tempos que você já fica meio assim, né? Ah, tipo, mas mesmo assim é um baque, velho. É, não queria Benjamin Bank. É, mas, ô, mano, na boa, tá... não adianta querer colocar em mim uma situação agora que não rola, cara. Ah, então você tá dopado. Não tô. Não, tá. Deixa eu ver o olho. É, lutando. Não tô, não. É, então vou dar uma dica pra você, amigão, ouvinte do Estádio 97. Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Ah, então se liga só. É muito fácil, cara. Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular. Cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. Sem pegadinha, cara, não tem caô não, não tem conversinha fiada não. É isso mesmo, você ganha R$5 de crédito nele. Basta colocar o seu bilhete único na frente, tá certo? Daquele validador que tem nas estações de trem, de metrô, enfim. É, moleque, você nunca mais vai pegar fila pra colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Zoom é a evolução da conta corrente. E com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar. Nunca mais naquela segunda-feira de manhã, você vai ficar naquela fila quilométrica pra poder reabastecer o seu bilhete único, tá legal? Não perca essa, ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único, tá legal? Baixe agora mesmo o Zoom no seu celular. Você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar para você. Se liga só. Z-U-U-M. M de mana no final, tá legal? Z-U-U-M. Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilhete único. E lembrando, Sombra, o ouvinte que ligar aqui dizendo a seguinte frase: recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. O cara ganha, não é que ele concorre, ele ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom, hein? Top demais, uma onça, Domênico Gato. É. Faz tanto tempo que eu não vejo uma nota de 50, cara. Ah, para, larga de ser mentiroso. Aonde, tio? Brincadeira. Só vê de 100. O Benjamin, ele tem uma nota de cruzeiro, velho, pra você ter uma ideia. Eu? É um cruzado novo que ele tem aqui. Tá de brincadeira. Ah, ele tem a casa da moeda, ele faz a nota que ele quiser. Pô. É nada, que não gasta mesmo, cara. Não gasta. Ah. Muito bem, vamos aos ouvintes. 3284-7097. 3284-7097. Ligue, participe. Toca, Drubal. Só aceita um cafezinho? Não, eu quero chocolate. Alô? Alô? Fala. Paulo Portes. Nossa, como é que é? Sai do Viva Voz aí, velhinho. É Paulo Portes, é isso? Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Faz o biquinho da senhora. Só um minuto. Só um minuto. Ó, Domênico, vocês estão perdendo isso. É Paulo Portes. Peraí. Coral. 1, 2 e já. Gente. Só um minuto. É Paulo Portes, é isso? Paulo Sérgio Portes, Dodô. Ah, vem três vezes. Gente, só um minuto. Gente, Hoje era só o 20 virgem, né? Terça-feira. Oh, Paulo, e quantos anos, hein? Hoje é quarta. Acabei de ficar virgem. Acabou de ficar virgem? Continuo com 47, Dudu. 4.7. E o bairro, hein? É, vou ver se o Benjamin é certo. Se não mentir! Será que era Belenzinho? Ah, Belenzinho é nós, Zona Leste. Chácara Belenzinho. Se, domingo eu vou estar, se não vai for... Vai estar na Chácara Belenzinho? Não, domingo eu vou estar no Sesc Belenzinho. Ah. Que beleza. E aí? E o time? São Paulo Futebol Clube. Você vai querer na torcida, né? Tem que falar a frase. Ah, não tem torcida, hein, Eu vou ficar na torcida do sofá hoje. Torcida do sofá. Não, tem a torcida, tem. O Impresso tem razão. Só, não dá, tá... só não dá pro cara ir, mano. Obrigado pela defesa, né? É verdade. O Motinha já tá indo com o pessoal lá pro camarote único no Morumbi. Entendam, tem muitos camarotes no Morumbi, que o único é o nome desse camarote. Ô, Paulo! Ontem fala, o São... Oi? Pode falar. É... Ontem o Tricolor foi beneficiado pela derrota do Strongest, né? Mas, vencendo hoje, o São Paulo joga pelo empate. Uma benção esse resultado, hein? É, hoje eu acompanhei, tava, né, acompanhando o jogo, e não acreditei, acho que eu vi que tava 1-1, né? E depois ainda o Strongest conseguiu fazer o... Não, tudo errado, né? Conseguiu fazer mais um gol ainda. E no finalzinho, né, cara? Finalzinho. No finalzinho. Se você tivesse... Bom, né? Foi sem jogar, ganhamos 3, vamos dizer assim. É verdade. Hoje o grande assunto aí, além do jogo, é a possível oferta do Fred, né? Aí o Ben já disse que ofereceram demais o Fred no São Paulo. Parece que o São Paulo também tem interesse. Você gostaria do Fred? Ah, depende das condições, né, ô Sombra? Mas quais condições quer dizer? Físicas, financeiras? O que você quer dizer? Eu acho que nos dois pés aí, né? Tanto na física como na financeira. Tá bem puxado um pouco. Não, mas eu tô colocando em questão o jogador. Esquece não, a questão. São dois problemas, na física e na jurídica. Exatamente. Não, aí nosso amigo contador que... pode explicar bem, né? É bastante complicado essa história. Então, explica um pouco. Você consegue em 15, 20 minutos só, de forma resumida, 15, 20 minutos, explicar as diferenças principais? A remuneração da física e jurídica? Sim, por favor. Porque a discussão toda 15 minutos dá. Como esse pessoal ganha 900 mil reais por mês, né? Não é um seletista, é um cara que emite uma nota. Vai eu emitir uma nota só, pra ver se o Ministério do Trabalho, a Receita Federal vem em cima de mim, pedindo uma série de coisas. O que é mais difícil? Fazer peraí, imposto? Ele não terminou. Deixa ele falar. Perdão, é que dá pergunta aqui, em cima da. Pode fazer, tá Azedão. É rapidão, faz... rapidão. Faz aí, Azedão. Depois você vota. O que é mais difícil? Fazer o imposto de renda do Neymar ou torcer pro Palmeiras? Opa, ô, trouxa. Torcer pro Palmeiras é fácil. Tá Neymar louco? É simples, é um menino. Tá um xará, menino. Pera aí. Nem patrimônio não. Eu não chamo o Domênico, eu me chamo xará. O último campeão é nós que comemoramos o título aqui. Tá bom, eu só perguntei. Então, em cima do teu timinho, trouxa. Você é moleque. Você é moleque. Não é jornalista porra nenhuma, não. É moleque. Calma, Dudu. Calma, Dudu. Segue o jogo. Segue o jogo. Sem falatório. Trouxa. Ô, Paulo, deixa eu fazer uma pergunta. Dizem que o Balsa hoje vai optar pelo Rodrigo Caio no lugar do Lugano. Qual a tua opinião? Eu acho que pelo último jogo que o Rodrigo fez, né, o Sombra? Acho que dá pra manter, até porque não dá pra saber como tu... E também pelo último jogo que o Lugano fez, é melhor o Rodrigo mesmo. É pela condição física, ser mais rápido ali, né? No... O último jogo do Lugano foi contra o São Bento, não teve nada de errado. Não, mas perdeu, né? Ah, mas peraí, o time perdeu, não foi em cima de uma falha do Lugano? Aliás, aquele drible desconcertante lá do lateral do São Bento foi em cima do grande Lucão. Ah, que belo gol, aliás, o cara do São Bento, hein? Cavadinho. É o Regis, né? Jogou na Ponte Preta. É, esse aí? Jogou é no Corinthians também, mano? Não, né? Não lembro, quem? Não lembro. O Regis, lateral, não, né? Lateral não, o Regis, lateral, não. Esse cara é meio doido. O Regis Pitbull, mano. Caralho, esse cara é meio doidinho. Meio doidinho. Tá certo. E aí hoje, cara, você acha que o jogo promete esse mesmo nervosismo, muita catimba, cera? O de sempre? Como manda a Libertadores, é isso? É, a Libertadores é sempre um jogo puxado, né? Dos dois lados, assim. Acho que São Paulo, não sei se no começo vai partir pra cima, vai, né? Querer decidir. Vai, acho que vai, porque se você ficar nervoso, você decidir, né, rapidamente, mas aí tem que tomar cuidado com os contra-ataques, né? Pra não ser surpreendido aí. Quem são os bons do River, ô mano? até aquele Alário que é bom, Sombra, o D'Alessandro é bom, aquele Mercado também que ele apoia bem. É que o Mercado parece que vai jogar de zagueiro hoje, né? Ah, não sei. O Mercado acho que vai jogar de zagueiro, mas ele na lateral ele é bom também. O Mora também é um bom jogador. Também. Rodrigo Mora, atacante. Mas tem que tomar cuidado com esse Alário, velho. Esse Alário é embaçado. Alário joga do quê? É, atacante lá, o centroavante, os caras. Alário. Alário. Ô, mano, você acha que o Mercado, como zagueiro, pode entregar? Mercado, entregar. Faz um delivery, né? Gostou dessa aí? Deixa eu falar, o futebol é legal pra cacete. Eu acho que até semana passada o São Paulo tava mortinho na Libertadores. Tava. Hoje tá vivinho. Tá vivinho, o resultado de ontem foi incrível. O São Morumbi vai estar lotado, vai ter uma multidão, hoje vai ser Libertadores igual os caras gostam. E o São Paulo vai ganhar. E o São Paulo, por incrível que pareça, vai classificar. Mas eu acho que também. Por incrível. Não, não sou São Paulo, não, sou corintiano e dos bons. Mas eu vou te falar, mudou tudo. Eu também acho que mudou agora tudo. Mudou tudo. Tô falando sério. Se eu perguntasse pra mim semana passada, eu falei, pô, o São Paulo morreu, acabou. Tá mortinho. Mortinho. Mas o São Paulo ainda e tem que. Eu mesmo ganhando hoje, ainda precisa empatar lá na altitude, hein? Pô, o Strongest morreu, cara. Ah, o Strongest conseguiu tomar ontem do Trujillo. Mas eles continuam com chance de classificar. Eu sei, mas aquele 6x0 matou os caras semana passada. 6x1, né? Concordo. 6x0. Agora é lógico que os ânimos melhoraram, a moral melhorou. Melhorou. A perspectiva. O São Paulo ganhou de 6x0. O São Paulo joga pra meia dúzia de gato pingado esse ano. Vai jogar pro Morumbi, talvez hoje o maior público do futebol brasileiro. Outra, o River hoje, ele pode até perder o jogo, porque também ele é a primeira colocação. Tá, também não é ruim. Também não tá ruim. Entendeu como é que funciona? O River não vai entrar hoje no jogo da vida, porque não vai. Porque ele vai pegar o Trujillanos na última rodada pra só ganhar pra o ser River, primeiro. O River tá classificado. Em casa ainda. Mesmo perdendo do São Paulo hoje, tá classificado. O River pega em casa, o Trujillano, já? Ah, mas pode pegar. Tá, mas vai trucidar, vai trucidar. Vai se meter os seis. E outra sombra, o São Paulo ganhando hoje, vai enfrentar lá o de Strongers e vai pegar um adversário com a moral lá embaixo. Joga empate, né? Joga empate. E outro time que ressurgiu na Libertadores também, sombra, foi o Grêmio, cara. O Grêmio também com o resultado do Toluca ontem, a vitória do Toluca ajudou bastante o Grêmio. O Grêmio dependendo, todo mundo falava, mas o Grêmio na última rodada vai pegar o Toluca. Se o Grêmio vencer a LDU, a última rodada pro Grêmio, Sombra, vai servir pra cumprir tabela. Pros dois, pro Grêmio e pro Toluca. É incrível. E sem jogar, nenhuma maravilha. Pois é. Nenhuma maravilha. Por isso que o futebol é legal, cara. Então, porque o Grêmio tava lá também, meia mussarela, meia elite, e vai classificar, que nem o mano falou. Então, o São Paulo tava meio morto, pode ser que classifique. Semana passada eu achava que o Palmeiras tinha mais chance de classificar do que o São Paulo. Mas o jogo era contra o Rosário, mesmo. Então, mesmo assim. Sim. Agora do jogo, né, velho? Ó, pode falar, se eu tivesse apostado dinheiro ontem, estranho, tinha perdido. Eu não apostava que o Trujillo ia ganhar, não. Eu também achei que não. Pra mim era um jogo de triplo, viu, Benjamin? Pra mim não. Ah, mas o Trujillo é horroroso. É horroroso. O Trujillo é horroroso. Dá pra entender como que São Paulo empatou lá. É horroroso. Eu sei, cara, mas futebol é isso aí, né, Benjamin? Gente, era o Strongest ganhar ontem. Mas o Strongest que vinha dessa derrota de 6x0. Pô, mas é o Trujillo. Quantos pontos ficou o Trujillo? 3, né? Não é? 4? Ah, não, 4, porque empatou. 4, tinha 1, 4. 4? Então ele ainda pode se classificar. Não. Pior que não. Não? Não. Não. Mas São Paulo ele pode tem 5 com jogo a menos. Não, você não entendeu. Se o River ganha do São Paulo. Tudo bem. São Paulo o fica vai com a 5. 11, o São Paulo fica com 5. Ah, mas aí tem o Strongest de São Paulo, não tem jeito. Não dá, o Trujillo tá fora. Paulo. O Trujillo serviu ontem pra dar graça no grupo do São Paulo. E outra sombra, o Trujillo ontem eles comemoraram, não sei se você chegou a ver o término da partida, mas comemorando como se fosse título, porque o Trujillo acho que não tinha ganhado uma partida sequer na Libertadores. É, não sai do torneio tipo zerado, né? Aquele Melgar vai sair zerado? O Trujillo sai melhor que o Peñarol, pô. É, olha aí. O Melgar... Comemoraram mais que o Atlético. Ah, não, melhor que o Peñarol. O Melgar tá com 0 pontos, eles pegam o Atlético Mineiro. Você sair zerado num torneio, 6 jogos zerado é triste, né, cara? É triste. Não que sair com 1 ou 2 seja legal, mas... Mas a chance de sair zerado, Sombra, é grande, porque eles vão pegar o Atlético Mineiro em Minas. Aliás, você que acompanha o Estádio 97, tá ouvindo o Estádio 97, você também tem a oportunidade de acompanhar os gols, as rodadas, tudo que a gente tá falando, através das imagens que nós estamos aí reproduzindo no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Porque agora a mania, viu, mano? O pessoal fica acompanhando o estádio, ouvindo através do aplicativo ou do site. ouvindo e assistindo também. Bacana. O Estádio 97. As pessoas podem ver que você está com uma bela camisa rosa, muito bem, muito bonito. É branca, pô. Tá, é branca. Muito gato. É branca, não é rosa? Eu sou branco. Não, é rosa do Dodô que está esperando. Branco gaúcho. O Edu cinza. Patriota aqui está falando o seguinte, ó. Ei, mano, avisa que se o Palmeiras passar amanhã na Libertadores, minha esposa vai fazer um bolo top e eu mando para vocês na segunda. Opa, valeu. Mas vale a pena torcer pro porco? Ou não? Opa, pode torcer para nós, então. Não, eu tenho certeza que mesmo que o Palmeiras perca, como deve acontecer... É, mas é, vai vir o bolo. Perca ou seja desclassificado. Tomara que ela tenha esse bom senso. Seja desclassificado, porque perder não perde do River. Só se fosse um azar danado. Aquelas coisas, né? Zebruna, né? É, mas vai que os meninos ouvem que já tá 3-0 pro Rosário do Centro. Aí sim, já desanima tudo. Ah, o Domênico é o primeiro que queria avisar os jogadores, né? Tipo, ah. Chega. Não avisa, mas o jogador fica sabendo, não fica? O Domênico fica. Traz alguém aquela... Alguém espírito de porco e avisa. Traga o quê? Olha o que você vai falar aí. Oi, amor. Você tem razão, o Domênico traz aquela carga negativa, aquela energia ruim, né? Negativo, ele faz isso? Ô, estranho, você já reparou isso através do rádio também? O Domênico? É. Imagina. Tá louco. Tem certeza. Isso é coisa do bem. Muito obrigado. Quem é mais, assim, um urubu de energia? O RG ou o Domênico? RG. Ah, com certeza o RG. Pela idade, né? O RG não veio. De novo? Não veio, Benja. Puta, é verdade. Mas cadê o velho, Dodô? Você sabe que agora até chegou um caixote aqui na rádio, até pensei que era ele. Não, você tá louco? Mas não tava lá. Não tava lá, não. Olha, eu vou dizer igual pra vocês. Ou o RG é parente do Zé, do Fê, ou ele tem um... Ele precisa abrir uma empresa de consultoria. É, verdade. Meu, ele tem férias toda hora, cada 3 meses. É vergonhoso isso. É vergonhoso. Ah, mas não dá pra sentir inveja da RG. Ele tá em Santa Isabel. Ah, ele vai de Santa Isabel e vai pra Brotas, de Brotas e vai pra Campinas, de Campinas ele vai pra... Será que ele vai tirar foto nas pedras de novo com a camisa por dentro da sunga e a pochete? E não fala assim, meu. A gente nunca sabe se é a última férias deles, entendeu? Olha o Domênico com um sorrisinho quando você fala isso. Olha lá o Domênico rindo. Brincadeira, cara. O amiguinho do Domênico. Paulo, palpite pra hoje, Paulo. São Paulo, 2-0 hoje. 2-0, então tá bom. Obrigado pela audiência. Pode fazer o mexer do Zoom? Ah, lógico, tem do Zoom, tem da Bozano, pode fazer. É, recarregar com o Zoom é muito melhor. Ó, recarregar o meu bilhete único, vamos lá, vou te ajudar, hein, velho, não deveria. Recarregar meu bilhete único, ficou mais fácil? Com o Zoom? Boa! Ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom, pra você gastar como quiser. A Bozano mudou, a propaganda tá mesmo ainda. A propaganda? Vamos ver. Fala aí a sua frase. O comercial. Bozano. O reclame. Não vou lembrar. Ó, proteção e diversão só com Bozano, tem que falar. Proteção e diversão é só com Bozano. Boa, você ganhou um kit aqui com 2 desodorantes, um do Batman, um do Superman também. E um par de convites pra assistir esse filmaço aí, tá bom? Tá bom, Bonão. Ô, então, mano, essa nós. Camisa sua, branca gaúcho aí. Nada, isso aqui é branca paulista mesmo. É branca mesmo, não é igual a do Vieira, não. Tá bom. Então tá bom. Obrigado aí, viu? Valeu, cara. Foi bom participar com vocês aí. Abraço. Obrigado. O Vieira falou... O Cleiton Xavier foi inscrito na Libertadores, né, Estranho? Já tava inscrito. Finalmente, né? É? Já tava inscrito. Já estava ou foi inscrito? Não, já tava inscrito, desde o começo. Ah, é? É, foi relacionado agora. Peraí, ô vó, já tava inscrito desde que... Ele foi relacionado. Relacionado. O Vieira me mandou uma mensagem aqui e falou, eu uso rosa gland. Isso! Que isso! Que absurdo! O que é gland? Não, vovó, não. Eu venho cá que eu vou te mostrar, vovó. Chega aí. Ah, é vovó. E daí, mas você acha que ela não gosta? Velho? Não, é mas é já de idade, ô. Tem que respeitar, porra. Vem cá, vó. Estádio 97, tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. É a rolha da champanhe. Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite. Também oferecimento de HDI Seguros. Ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E no Santos, o Renato renovou. Você gostou, Santista? RG? Gostei. RG sim, número sobra. 3. É, o R3. Gostei, ele é muito importante, ele tá num bom momento, apesar da idade. Se eu não me engano, o Renato tá com 35 anos, mas aí é um jogador que realmente faz muita diferença. E o Elano, ele deve renovar também, mas o Elano acho que é mais assim, renova pra manter o papo com a galera, né? Ah, deve ser. Tem que renovar. É bom de grupo, né? O Elano é gente boa pra caramba. O Elano, ele prorrogou o contrato dele até o final do ano, Sombra. Mas o Elano... Mas e não, final do ano, porque em setembro ele vai pra Índia. É. De novo. Você tem que nem no passado, é, então, ele vai lá jogar. Houve rumores que o Elano encerraria a carreira agora, no final de ano, mas acho que difícil. Você já encerrou, né? Gente boa, mas que não é você que paga o salário do cara, né? Puta cara legal o Elano, véio. Renova lá. Não, mas você não pode renovar porque é legal. É. Eu acho que pode. Ah, você é importante pro grupo. Renova, não é teu dinheiro? Ah. Todo mundo gosta do Elano, velho. Cara legal. Você lindo. Como contador, meu amigo estranho no ninho. Tá louco, mano. Tem que gastar dinheiro porque o cara é legal? De jeito nenhum. O Ben já fala isso e ganhou no time dele. É. Olha, eu queria que renovasse o Sheik. Olha o que aconteceu com o Rafael Marques. Diferente o Sheik do Dudu. Renovaram porque era legal. Mas o Sheik dentro de campo ainda joga alguma coisa. E agora, hein? O quê? O Rafael Marques. Renovaram porque ele era legal. E agora? É verdade. Ele joga bola. Renovaram porque era legal. Não, hein? Ele tava jogando bem, bola. Né? Final do ano, não, já tinha caído bastante. Ah, mas é um cara que mostrou potencial já. Mas ele é bom de grupo. Esse cara é bom de grupo. E o time tem que ter elenco também, não? Pela tese do Benja, se o cara é bacana pro grupo, tem que renovar. Renova. Paga o cara. Pô, dá lá 200 pau, não vai mudar a vida de ninguém. Você mais. Só pela tese do Benja, eu tenho medo Santos. Do Lucão ser um cara simpaticíssimo, gente boa. Não, eu tô falando do jogador. Tenho medo. Não, eu tô falando do jogador já mim, caminhando pro fim de carreira. Mas o cara agrega. Gente que quer 200 pau numa folha de pagamento de 5, 6. Para. Olha só. Olha esse Benja. Benja tem muita grana. Benja tem muito dinheiro. Modesto Roma, não caia nessa lábia, Modesto Roma. Pelo amor de Deus. Não tem dinheiro. Muito bem, mas mesmo assim o Benjamin, apesar de ter muito dinheiro, na hora de fazer compra, ele escolhe sempre o lugar onde vai ter as melhores ofertas, não é verdade? Mas não tem dinheiro não, até porque eu falei 200 pau, mas não sou eu que pago. Mas olha, amigo, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. Segura o coração, hein? Segura o coração hoje, que hoje é dia de futebol, hein, minha gente? Dia de jogo, jogo dos bons... Dia de encontrar os amigos, a família, tomar aquela taipava gelada e ver o seu time dar show de bola na TV. Ó, os craques do gramado vão entrar em campo pra rodar do campeonato. Mas e você, hein? Hã? Hã? O quê? É hora de organizar a torcida. E pra isso não pode faltar o quê? Hã? O que não pode? O quê? Hã? O quê? Itaipava. Boa! O Extra Gol tem as melhores ofertas pra você curtir o futebol com os amigos. Você sabe, né? Quando o assunto é futebol, amigos, a família, Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com o Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação. Chuck! É isso mesmo, esse é o Estádio 97, aqui, sempre aqui na Energia. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet. E conheça o novo Cobalt. Estádio 97, também no oferecimento de Paulo Arco. A Paulo Arco Condicionados é Samsung. Você entra no clima, tá bom? Tá gostando aí? Tá tudo bem? Tá, tranquilo aí, estranho? Tá excelente. Beleza. Tá gostoso? Tá gostosinho? Tá? Reclamar, viu? Tá curtindo? Tá curtindo. É, verdade. Oferecimento também de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Mano, só repassando, Liga dos Campeões, como que ficou hoje? Um dia triste pra história da Champions League. Que dia triste, o Guardiola deve estar sorridente, de ponta a ponta. Dia triste. Imagina, velho, que triste. É que o Benjamin, Sombra, ele é um baita puxa-saco, ele é modinha do cacete. Ah, o Benja é o mais modinha, né? Isso aí é uma modinha de terceira grandeza. Porque você gosta do Barcelona. Ah, não pode gostar do Barcelona. Não, mas você gosta porque você é o time da moda. Amanhã o Barcelona deixa de ser e vira o Real Madrid, você volta a falar bem do Real Madrid. Real Madrid é time ruim? Não é, mas é muito maior que o Barcelona. Em termos de título, é o maior da Europa. Mas enfim, Sombra. É, repassando então, ó, o Real Madrid, ele venceu também a partida contra o Wolfsburg ontem, tá certo? 3-0. Hoje tivemos aí também aí o empate em 2-2 entre Benfica e Bayern de Munique. Tivemos a vitória do Atlético de Madrid 2-0 sobre o Barcelona, que aconteceu hoje também. Sim. E ontem, recapitulando também, a vitória do Manchester City contra o Paris Saint-Germain. Então passaram para a próxima fase. Real Madrid, passou o Bayern, passou o Atlético de Madrid e passou o Manchester City, tá bom? Okay. O sorteio é sexta-feira. Perfeito, é isso aí. Que agora é sorteio, não é direcionado, né? Vamos fazer um minuto de silêncio? Por quê? A Champions hoje padeceu. Morreu? Que é isso, Benjamin? Que é isso? Pô, morreu. Para, Benjamin. É a mesma coisa que eu ver um stand-up e não tá o Rudy no palco. Tem Real Madrid. Obrigado, Benjamin. Tem Real Madrid, tem Bayern, tem Manchester City. É legal. Sombra, na boa. Ó. Temos que torcer pra não cair o confronto aí. Real Madrid e Bayern. É, tem que chegar na final, Real Madrid e Bayern. Olha. Ah, agora vocês querem escolher. Ah, agora quer escolher os melhores. Viu, não, não, viu? Mas ia ser muito mais legal. Seria mais legal. Mais legal seria. Vou torcer pro Atlético e o Manchester, pronto. Pra chegar Atlético de Madrid e Manchester. Vai ser legal pra caramba. Vocês são Manchester. Contra, né, Benjamin? São contra o Barcelona chegar? Não, é que o Benja, ele elege o time da moda. Ué, não é o Atlético, o Manchester também, não tá? Ele elege o time da moda. Não, Manchester é da moda, não. Então, Manchester. Mas tem que falar o City. Porque Manchester remete ao United. Não. Qual o nome do time? Manchester City. Então eu não errei. Não, mas tem que falar City, velho. Dane-se. Quando você falar Manchester, todo mundo remete ao United. Vai, é nome e sobrenome, velho. Dá pra falar os Bulls também. Você não fala o Paulo, você fala o Paulo Nobre. Mas, ô Sombra, é um clássico também aí, Atlético de Madrid com o Real, seria interessante, mas não é o mesmo handicap do Bayern. Não é, não é. É mais legal. E aí, o jogo da Champions é em Portugal, afinal, olha aí. O último jogo é Portugal. Portugal você não conhece, o que você tá falando mal de Portugal? Falei mal de Portugal. Falou. Esse cara feio. Tá lá, ela mostrou lá. Estádio maravilhoso. Não tem personalidade não, seu mau caráter. Portugal é lindo, velho. Não, mas eu não sabia, mas quem visitou Portugal disse que Portugal é um país muito legal, cara. O Mota foi, mas falou que teve dificuldade com a língua. O Mota falou que era difícil entender o que os caras falavam. Esse estádio da luz aí que jogou hoje o Benfica com o Bayern, velho, é maravilhoso. Revolucionário. É legal pra caramba. O São Paulo jogou nesse estádio do Benfica. Com o estádio da luz? Não foi? Naquela Copa Eusébio? Copa Eusébio. Jogou. Copa Eusébio, O Sombra, só nós jogamos aqui na Copa Eusébio, aqui na Eusébio Matoso. Eusébio Matoso. Aqui na Eusébio Matoso. Eusébio Matoso. Tem uma quadra ali. Só uma observação, fala, eu tinha visto em outros sites que... Da RG Vivo, né? Que a final da Champions seria no San Siro, não em Portugal. É, precisa apurar certo, né? É. Pode falar, afinal... Você quer saber se tem razão, é na Itália. Razão. É na Itália. Não é aqui, Portugal, né? Inclusive tá no Sérgio da UEFA. É, eu não sei, você falou, Itália. Não é Portugal, não. O jogo é no San Siro mesmo. Quem tem falou razão. Portugal aqui? Fui eu. Ah! San Siro vai ser? É no San Siro. Siro. Tem razão. Eu não dos sei estádios onde eu mais lindos da Europa. Não sei de onde eu tirei, que seria em Portugal, mas é verdade, tem razão. É na Itália. É um bom estádio. É, vamos lá. Olha, isso, é uma mosca. Eu posso falar hoje? O San Siro é uma grande porcaria, velho. O estádio do Corinthians dá de 10, o San Siro. Não é verdade, velho. A Vila Belmiro dá de 10 também. Opa. O San Siro é uma grande porcaria. Final de Champions. Final de Champions. Tinha que ser Wembley. Ou no Camp Nou. Ou no Bernabéu. Ou no Borussia no, também. No Allianz em... Park. No Munique. Munique. E Munique. Palmeiras. Acabou. Acabou. Ah, tem o estádio do, aquele da Copa na França também lá no... Não é o Parque de Prince, né? É. Ele foi feito a final Gigante da Copa. Do Rui. Tá lá morto, lá tem um jogo até... Oi? O quê? Não falei nada, meu. Gigante do Rui. É, vocês viram, meu? É que nem Copa do Mundo. Copa do Mundo... Cazão, eu sei. Calção. Então, sou. Copa do Mundo tinha que ser Alemanha, Espanha. Alemanha, Espanha. Democracia. Inglaterra. Inglaterra. É. Faca da Caveira. Ou seja, o torneio intercontinental tinha muito mais validade do que essa Copa FIFA, né? Não, tô falando Copa do Mundo. É. Ué, qual é a lógica? Não, Copa do Mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você tá querendo excluir os países africanos, não tô querendo excluir, asiáticos, não. Tá. Não, você não entendeu. Eu falei que tem que tirar... Você não entendeu. Não falei que tem que tirar os países. Falei, as Copas têm que ser disputadas lá. Tá excluindo do mesmo jeito. Não, não tô excluindo eles tá de participar. Tá excluindo os caras. Não, tá tô não. Um beijo. Ah, sinceramente, por você teria todo esse monte de país asiático, africano na Copa? Lógico. É mesmo? Na Copa do Mundo, Copa do Mundo é outra história. Não, o verdadeiro Benjamin. Não, o verdadeiro Benjamin. Eu tô falando em relação ao local de disputa. Agora, todos têm direito, sim, lógico. Você, do jeito que é modinha, duvido que você acha legal ter lá o Gabão jogando. Não, Copa senhor. Do mundo, conquistou no campo. Ele quer ver Brasil e Alemanha. Não, agora o Benjamin quer ver o jogo do Gabão. Não, eu não falei Gabão que eu quero ver. Não. E Iraque. Eu não falei que eu quero assistir Gabão sonho e Iraque. O sonho do Benjamin é ver Gabão e Iraque. Não, eu não falei que meu sonho é ver Gabão e Iraque. Mas se o Gabão e Iraque se classificaram na bola, tem todo o direito de jogar. Ô, Sombra, só passar a informação aqui. Antes de mais nada, agradecer o Batata aí, quem passou aqui. Gol do Cobressal, o Cerro Porteño tá perdendo. Meu Deus, que faz, hein? Isso já vai garantindo o Corinthians como classificado aí, sem mesmo jogar. Tá e certo. E um outro tweet aqui que vale a menção, ó. O Jorge Pedroso. Ele tem um símbolo do Palmeiras aqui na foto do avatar dele. Falou: Portugal é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. Moro em Osasco e trabalho em Itaquera. Vocês estão rindo? Nada, mano. O tweet do ouvinte. Olha que maldade. Olha, agora eu senti uma maldade. Em quem? E o pior maldade não é daquele que tá rindo. O pior maldade é de quem lê. Eu tô lendo alguns tweets de ouvintes aqui, ó. Ó, o cara mandando aqui, ó, o Celso aqui, ó. Hoje o Benja tá bem coxinha, hein? Mais que os outros dias. Eu leio de maneira aleatória. O Benjamin, bicho, só falta jogar o catupiry lá dentro e o frango desfiado. Vou pegar mais um tweet. Onde? É brincadeira. É o Benjamin é de direita, né? É absurdo, né? Ele é muito de direita. Não, olha, gente. É de centro-esquerda. É um socialista. Não, mas eu direita não sou, mas tô longe de ser esquerda também. Mas se você não é centro, não é esquerda, só pode ser direita. Não sou direita. Eu sei que o seu voto é meu, tá ok? Não. Não é. Vamos lá. Olha, não quero te desapontar, mas o meu voto você não tem, não. Mas de jeito nenhum. É, mas pra fazer imitação ele te chama toda hora. Com certeza. Ele vai votar em mim, olha, e no meu ver, filho vai deputado. Pra ver imitação. Pra ferrar o Mota, pra ver, não, ó, imitação quando do convém. Quando convém. Imitação é legal. As entrevistas do Bolsonaro são muito legais, mas eu votar nele já não voto. Bom, ô Dodô. Vamos falar de Recubriplast? Vamos falar de Recubriplast, porque é o seguinte, hein? Você, meu amigo que tá ouvindo agora, que tá com problemas de infiltrações, problemas de goteiras, você que tem problema de umidade espalhada pela casa inteira, você tem que exterminar esses problemas, meu amigo. Você tem que proteger a sua casa, hein? Chegou a hora, proteja com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. Aliás, Recubriplast é o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único com garantia de 5 anos. Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo ou pode consultar o site. Tá aparecendo aí para você que tá assistindo agora o nosso site. Olha lá, sinteplast.com.br, viu? www.sinteplast.com.br. Manda um abraço pro Anderson, proprietário das lojas New Colors. Ouvindo a gente, boa, Anderson. Obrigado pela audiência, hein? Impermeabilizantes, Recubriplast, em máxima proteção para toda a sua casa. Então vamos lá, mais ouvintes. E agora é hora do momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô. 5, 4, 3, 2. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? O Clóvis. Quem é Clóvis? Que Clóvis? Eu queria só dar uma informação. Fala, Calção. Olha aqui, ó. Isso aqui é verdade, hein, meu. O R32 aí, pode falar. Empresa italiana cria sorvete de maconha. Isso. Em homenagem a Bob Marley. Mas eu não entendi, por que, que você... Não, queria ver, não é um programa de informação, de jornalismo. É, lógico, é verdade. Não é isso. É. Na Itália, viu, meu? E onde você vai passar as férias? Itália. Ah, não pensou, né? Mas você não pensou, é por causa da Champions, né? É, exatamente, que vai acontecer lá em Lisboa. Não é, rapidamente. Lisboa é Portugal, calça. Bom sorvete de maconha. Não dá peso sorvete... da... não, mano, não dá peso da consciência. No dia seguinte você não lembra. Ocasão, nada a ver os caras tentarem elaborar um sabor como esse. Nada a ver. Sorvete é tão legal aí quando você tem aí um chocolate. Blocos é o melhor chocolate. Mas você precisa conhecer outras coisas, hein, Domingo? Não. Mas de brincadeira, velho. Tá lavado. Não vou me defender. Peraí, só um minuto. Deu no meio, mano. Pô, você vai aquela. É só um minuto. Não é que eu não conheço. Tem Hagen Dazs ali, velho. Pô, só um minuto. Tem doce de leite, de morango. Não tem floco. Mas não, mas aí você tá falando. Pera só um minuto. Mas você tá falando de um sorvete mais. De pessoas que têm um poder aquisitivo maior, que é o teu caso. Não, meu caso. Eu não. Eu, meu caso. Não, sim, senhor. Como não? como não. Häagen-Dazs é pra uma qualquer vinheta um. Sem tradição. Olha aqui, ó. Na Häagen-Dazs, sorvete de flocos é o sorvete tradicional da família brasileira. Sorvete de creme. É muito bom. Sorvete de chocolate, o tradicional. É isso que eu tô falando. Como não conhece? Tá louco? Para, Domingo. É, para. Vou trazer eu um sei bom que agora você ficou um cara mais. Não, pelo contrário. Vivido, pelo né? contrário. É, pelo contrário. Rico, né, Dudu? Eu vou te trazer algumas opções aí. O mano tá meio pistache. É, ele tá pistache. Eu não gosto de sorvete de pistache, não. Horrível. Não gosto. É. Alô? Vou apresentar alô? Uns legalzinhos aí pra você. É o Gleitson. Podia trazer, gente. Mais puro, né? Sorvete de flocos, velho. É flocos é legal, fígado, eu gosto. Flocos é bacana. É sebo com fígado, cara. Que sebo com fígado? Você tá maluco? Pro fígado. Sebo com fígado. É. O... Quem fala? É o Gleitson. Gleitson. Lembra daquela música aqui, ó? O Gleitson Rodrigues da... Dá beijinho das meninas. Você não lembra dessa música? Não. Você lembra, Gleitson? Que música é essa? Eu lembro. Aí, ele lembra? Era uma música. Não, não existe isso. Escola enchia o saco dessa música aí. Ia pra Praia Grande de Ubatuba ouvindo essa música no alto? Não, você ia pra Praia Grande. Não, não, em Ubatuba. Ô, Domênico, você quer saber de qualquer coisa popularesca? É o Rudy. Fale com o Rudy Landucci. Rudy Landucci é o mensageiro do inferno. Procura aí, mano. Entendi. Rodeio touros e cavalos. Que porra de música era de rodeio. Era legal, pô. Enfim, desculpa, Domênico. Continua só. Olha, Domênico... Oh, não, pelo amor de Deus. Hoje o programa não tá legal pro Dodô, viu? Como é que é, mano? 2-0 pro Cobressal. 2-0 pro... Que é isso aí, ó? Você tá louco? Olha, o livro sobre a vida do Dodô, que bonito, hein? Vou falar o livro que eu vou... Legal isso aí. Ô, meu velho, qual que é o bairro? Eu moro no... Não é fácil, tá em Paulista. Ah, é fácil, né? Se eu que eu conheço! Eu não ouvi qual bairro que você mora, velho. Itaim Paulista. Ah, Zona Leste. Não, eu tava te imitando. Eu tinha um, eu sei, eu tinha um comérciozinho ali na Tito. Na onde? Na Tito. Marechal Tito, mano. É, Marechal Tito. É, mas eu falava Tito. O que você vendia lá? Era uma loja de cristais? Ou... Não. Lá tinha aquelas lojas... A casa de câmbio? Não, quando começou aqueles negócios de loja de 1,99, eu tinha uma loja de 1,99. Assim, é um comércio mais ruim. Na época era legal, depois aí virou... Carne de vaca. Porque você tinha uma loja de 99 que tinha tudo na loja, menos coisa de 1,99, né? Aí eu fechei. Falei, olha, a loja de 1,99 só funciona nos Estados Unidos que não tem inflação. Você vai lá, tá sempre 1,99. É, aqui não tem, a inflação come o nome da loja, não tem jeito. Foi. E aí, manda o nome completo, velho. Manda o nome completo. Gleidson Lopes de Oliveira. Lopes de Oliveira. Eu fui engolido pelo sistema. Gleidson não é aquele negócio de pôr na tomada, velho? É. Gleidson Sachê. É. E o time, brother? Meu time é o time que fez o Barcelona tremer hoje. Corinthians. Não, calma. Porque já perdeu uma vez pra gente no Mundial e ficou com medo de perder esse ano de novo. É. Verdade. Olha, eu não vou zoar, porque isso aí deve ser abstinência, ou então o cara deve estar sob efeito aí. Vou pegar o São Paulo de novo. Se eu pegar o São Paulo de novo, eu vou perder. Ai, não tem fanfarrão. Não é possível, velho. Mas eu vou aqui. Não vai aqui, não. Fanfarrão. Não, sombra, momento é fanfarrão, vai. Você vai entender o que eu vou falar. Vocês vão entender o que eu vou falar. Johan Cruyff. Naquela partida, após a partida, ele falou assim: se é pra perder, é melhor que ser atropelado por uma Ferrari. Ele falou isso, só pelo atropelou o Barcelona naquele jogo. Atropelou. A gente já vingou previamente o Santos. Previamente, ele falou assim: um dia a gente sabe que o Santos vai se ferrar na mão do Barça, nós já vamos ganhar hoje. Ah, no Mundial, todo mundo sabe que o Santos... Primeiro, estava desfalcado de dois jogadores. Que é Pelé e Coutinho. Não, Adriano, que foi um dos melhores jogadores na... Quem? O Adriano, volante. Um dos melhores jogadores. O Adriano tá jogando, acho você que na sabe, Azedão, cara. Você sabe. Foi um dos melhores jogadores daquela Copa Libertadores de 2011. Ah, ele ia parar o Messi. O Neymar já tava vendido. Ó, mas é melhor pelo e o motivo Barça. Óbvio, Azedão. Não, o Santos estava focado no Paulista de 2012. Tanto é que foi campeão. Ô, Gleitson. Oi. Mas hoje eu vi o Barcelona aí perder pro Atlético Madrid, ficou nítido que um jogador com a qualidade do Ganso no meio de campo colocaria mais bolas ali para que Neymar e Suárez fizessem os gols necessários. Eu não diria nem que o Ganso, eu diria que é o Caleri, que é melhor que o CR7, que o Caleri fez 4 gols, né? O CR7 fez só 3. Tá todo mundo dopado. O Messi também, melhor ali na ponta direita. É, hoje tá todo mundo com manobra. Teve festa da empresa hoje, viu? Mas vou te falar, hein, Sombra, eu assisti o jogo, o primeiro tempo o Atlético de Madrid engoliu o Barcelona. Engoliu. Você fala isso bem, já fica revoltadinho. O segundo tempo o Barcelona até teve mais posse de bola, tocou mais a bola, inclusive, se eu não me engano, começou o jogo, Sombra, o segundo tempo, passou lá um scout, eram 350 passes do Barcelona contra acho que 100 do Atlético. É um negócio é escabroso, que o Barcelona toca a bola. Toca muito, é. Mas, querendo ou não, o segundo tempo do Barcelona foi mais aquele negócio do bumba meu boi do que, de fato, jogadas efetivas de gol. O Barcelona foi bem eliminado, sim. Tem que todo mundo parar de passar a mão na cabeça do Barcelona, porque tem o Neymar lá, o Messi, o Suárez. Mas a crônica modinha protege. O Benjamin fala do Barcelona e fica úmido. Ô, Gleidson. Oi. Hoje parada complicadíssima, hein? Cara, jogo difícil. Tentei pra caramba comprar ingresso pro jogo, mas aquele site é uma porcaria. Não é possível, ontem, você tá de marcação. Hora que vocês falaram, abriu o ingresso, abriu, tem mais ingresso lá, abriu. Na hora já entrei no celular, tentei de todas as formas possíveis, mas na hora de ir lá, aí colocava lá, pra comprar ingresso, aí tá lá, reservando. Aí eu voltava pra página, não tem ingresso. E eu de novo, reservando, não tinha ingresso. Porque, meu, hoje é jogo bom, jogão de bola. Eu acredito aí que hoje o São Paulo vai ganhar. Vai ser, acho que pra mim, uns 2x0 pro São Paulo hoje. Hoje a gente vai encaminhar realmente a classificação. Tivemos você... a vida ontem, mas acho que hoje encaminha legal mesmo. Você pensa também com o Benja que era complicado ganhar ou empatar na altitude contra o Strongest, mas depois de ontem, depois do 6x0 do River, o Strongest perdeu moral e agora vai ficar mais fácil pro São Paulo pelo menos empatar lá na altitude. Você concorda com isso ou não? Concordo. O time do The Strongest, até mesmo quando jogou aqui no Morumbi, eu fui lá no Pacaembu, eu fui nesse jogo. Eles tiveram aquela chance no primeiro tempo que jogaram a bola na trave e tiveram o gol. O time é ruim. É que, infelizmente, naquela época lá, o técnico tava colocando aquele cinturão que não dá pra jogar. O Thiago Mendes já tava naquela fase que, infelizmente, nesse ano não tá jogando nada. Né? Ainda bem que agora, pelo menos, ele tirou o Thiago Mendes e colocou o João Schmidt, que pra mim é um moleque que tá jogando bola, um moleque que vem da base. Uhum. Que realmente corre mesmo. Então, assim, aqui o time do São é ruim. O bom deles lá é a altitude lá. Todo ano eles jogam. Fora de casa perde, dentro de casa ganha. Mas acho que o São Paulo consegue um resultado bom lá. Mas São Paulo não pode nem pensar em perder. E pra empatar, precisa ganhar hoje de qualquer jeito. Hoje tem que ganhar. Hoje, né? Eu tô falando, o jogo chave de São Paulo é hoje. Tem que ganhar hoje, não pode pensar em perder, não. Tá certo, se for atrás de vitória lá, vai ser complicado. Então deixa o seu palpite, cara. Vamos lá. 2x0. 2x0. Gol do Calleri e gol do Ganso. Todo mundo fala Calleri e Ganso. Beleza, cara. Grande abraço, obrigado pela audiência, boa sorte. Fazer um merchan, hein? Faça. Proteção e diversão só com Bozano. Ganhou um kit com os dois desodorantes, mais um par de ingressos pra assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça. O Ben já foi, gostou e disse que o Ben Affleck é um gato. Recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom. Boa, ganhou um crédito de R$50 no cartão Zoom também, hein? Top. Beleza, vou dar um abraço aí pra galera aqui do trampo aí. O Samuel que chorou hoje com o Barcelona, que é corintiano, né? Gosta do Barcelona porque o juiz também adora ajudar o Barcelona, adora ajudar o Corinthians. Então ele se identificou bem com o Barcelona. Beleza. Mandar um abraço pro André aí, um chupa pro Leandro e pro Carlão. Beleza, cara. Valeu, um abraço. Valeu. Continuando com o Momento Sem Parar, três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo, é mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Mais tarde, na sala de justiça... Ih, caiu. Caiu. É palmeirense, então. Caiu. Cala a boca, galinha. Tadinha, olha a foto. Velho. Liga, mano. Olha, quantos anos que já nem briga pra cair, ó. Mais tarde, na sala de justiça. Alô? Alô? Quem fala? Leandro. Leandro do quê? Da Silva Venâncio. De Itaquera. Da Silva Venâncio. E quantos anos, Leandro? 31. 31. E qual bairro? Sapopemba. Zona Leste, querido, você vai perguntar o que ele faz? Já. Sapopemba, você não vai falar? Não. Ei, Zona Leste. Zona Leste, qual lugar? Zona Leste. Eu tive um comércio na Avenida Sapopemba. Ah, mas é meio que não, Sapopemba é um bairro idiota. Então, nosso cego. Zona Leste. Mas é que tá, você pega e fala Sapopemba, aí você tem que falar o nome de uma rua. Falar, eu tive um comércio na Avenida Sapopemba. Mas é meio clichê. Eu tenho culpa que eu tive um comércio lá, você quer que eu mude de endereço? Mas bem, você deveria conhecer alguma coisa a mais em Sapopemba. Você chama o mano de idiota com muita facilidade. Não, mas uma porque mas ele é porque não tem argumento. Uma porque ele é, segundo que é carinhoso. É porque não tem argumento. É um idiota carinhoso. Lógico, não é uma coisa agressiva. E o amigão, você trabalha com o quê, mano? Eu trabalho Eu amava como amava os caras que trabalham em estacionamento. Então, deixa eu te falar, cara. Por que que manobrista, mesmo quando você tem um carro, com um sensor de ré, com câmera, o cara vai lá e ele bate na parede pra estacionar? Porque o negócio é o seguinte, é o tum da parede que vai fazer com que o cara pare. Velho, não tem nada mais escroto do que você deixar o carro. Outro dia eu parei o carro também num valet. Sim. Aí eu fui lavar o carro no dia seguinte, não tinha arranhão no para-choque. Aí eu fui ver no dia seguinte, tava lá tipo um negocinho de encostado. Sim. O corno, o que que o cara quando vai manobrar o carro... Tá meio craquelado, meio marcado. É, o corno, quando ele vai manobrar o carro, por que ele não olha pro negócio da câmera? Ou então ouve o barulho do sensor? O carro não é dele. É, pois é. Você também faz isso, fera? É, eu sou encarregado, ó. Duvido. É que agora eu pressionei e você fugiu, né? Você nunca manobrou um carro lá? Já manobrei. Ah, é, falar. E agora você é o encarregado. Já manobrado bem, já lá na Lorena, ele já foi lá. Ah lá, é o Benjamin, mano. E é difícil manobrar o carro dele, porque ocupa 4 vagas. Né, aonde, né, que é o estacionamento? Na Lorena, ali onde que é o... Eu não ouvi. Pera aí, fala de... Tá ruim. É do Alezinho o celular. Oi. Eu não entendi agora, onde, melhor, aonde é. Eu que já fui... altura da Lorena que é? Onde é na Lorena? É 131. É o quê? 131 na Lorena. Qual que era o restaurante? Pode fazer o jabai. Não, é prédio comercial. Ah, sabe onde foi? Não é o que é em frente à livraria lá do... A livraria da Vila? Não. Lorena, Benjamin. Perto da Brigadeiro. A Lorena, a livraria da Vila é onde? A Vila Madalena. Foi o lançamento. Não, tem lá também, na Lorena, foi o lançamento do livro do Mansur. Sim, mas não é lá 131. 131 na Lorena? Não é mais restaurante? Perto. É perto da Benja, Brigadeiro? Benja. Oi. Benja. Era onde tinha o escritório do Dr. Fará, você foi lá. Ah, olha aí, denúncia forte, Edamba. Ih, rapaz, só vai falar da Federação, velho. em frente ao restaurante Quiche. Ou é o Fará, o advogado Ratinho? Qual que é o Fará? Restaurante Quiche? Ou aquele que espartejou a moça? Cara, eu vou te falar, eu não me lembro de ter ido nesse prédio, não. Foi, você já foi lá já, pô. Na Lorena com a Pamplona? Não, a Lorena com a Joaquim Eugênio. Não era o Rogério Ceni, não? É o Rogério Ceni que foi, não foi você. O Luciano Huck. Ou o cara lá do Gosto. Mas peraí, o Benjamin do Gosto foi boa com você ou não? Falou, ainda brinquei com ele. Eu falei, quando a gente tava na Libertadores, foi em 2012 ainda. Falei que você ia eliminado e foi campeão. Ah, chupa. Então chupa, mané. Chupa. É, cara, mas. Mas não consigo lembrar, não. Pô, eu vou passar lá só pra ver o que é, meu. Pra amanhã zoar. Pode passar. Cara. É o flat, velho. É flat? Pode passar, eu não consigo. É prédio comercial. É, sei. Sei. Prédio comercial? É, não sei. Aí eu não me lembro, não. É. Flat comercial com uma king size na sala. É. Pode ter a casa de massagem lá, comercial, velho. É, tem. Leandro, que time você torce? Tá me ouvindo aí, Dodô? O Dodô foi fazer o número do 2. O Jojo faz cotô essa hora. É o maior campeão nacional. Chupa então, todo mundo. Isso aí, Parmeira. Chupa então? Estamos com o estranho do Ninho aqui. O Norberto tá aqui, viu, Norberto? A avó, que sou eu, acha que amanhã o Parmeira infelizmente vai embora da Libertadores da Sul-América, né? Você acha aí? Amanhã, avó. A gente vai classificar amanhã. Vai classificar, você jura por Deus? É 1% de chance e 99% de esperança. É, porque, olha, contra o Santos era difícil, mas pelo menos só dependia de nós, né? Agora o, né? É, mas sempre tem que pensar positivo. Sempre difícil, sempre a gente tá lá. Nessas alturas você vai fazer o quê? Quer dizer, tem que torcer mesmo, pensar positivo e ver o que dá, ué. E, ó, o Zé Vovô não vai jogar? Tá machucadinho? Então vai, não vai, né? Não vai. E ele, Não, mas o Zé tem que pegar banco. Ele e o Arouca tem que ser banco. Deixa o time que tá mesmo. Concordo com você, ninguém aguenta mais jogar. Já joguei já mais de 20 jogos esse ano. E nem no meio do ano tá, hein? Já bateu no peito, já foi campeão, tá bom. Já bateu no peito. Agora, outra coisa, o Dodô, o atacante Dodô, vai estar no banco amanhã porque ele veio machucadinho, né? Então, eu acho que o ataque vai ser Alexandre... Ó, o Dodô chegou. Vai ser Alexandre e Lucas do Barro. Você acha? Tá bom. Tá bom? Tá bom. Mas e pra trás? Você escalaria quem? O Rabinho, o Qualiolho? Quem que você fala? Botaria? Não, tem que deixar só o Robinho ali. O volante deixa o Jean. Eu deixava o Lucas na lateral mesmo. Mas o Luquinhas tá mal, né? Ah, mas deixa ele na lateral. Amanhã é um jogo fraco. Amanhã a gente vai fazer um 5. Mas o Afrouxa joga amanhã, já viu, Jojo? Não, o Arouca não, pelo amor de Deus. Arouca, mas tá jogando bem. Aê, tá trouxa, nada, chupa, ô, babaca aí, vai. Cadê o Arouca agora? Cala a boca, idiota. Hein, Jojo? No Santos ele jogou bem. Não, no Santos ele jogou bem. Tá bem o Arouca. O Arouca não comprometeu, né? Não, nem não. Estranho. Ah, porque não. O time do Santos era bom. Tinha Neymar, tinha tudo. Ah, mas não comprometeu. O Arouca até agora no Palmeiras não comprometeu. Arouca é um bom volante. O que ele comprometeu? Que ele, nossa, entregou um gol. Ele ficou muito tempo parado também, né? Mas ele jogou bem contra as galinhas. É que hoje o... Claro. Ele jogou com você, velho. Hoje, olha. Hoje o Palmeiras tem vários volantes, né? Hoje o Palmeiras tem vários volantes aí que estão à disposição. Gabrielzinho, que tava jogando bem ao lado do Arouca, fez uma boa dupla, hein? Foi, talvez tenha sido a melhor dupla de volantes. Mas que é Palmeiras... essa, mãe, é essa. É. Eu ainda acho melhor o Matheus Salles e o Gabriel ali. É, mas aí que tá. Matheus Salles e Gabriel são dois primeiros volantes, é, né? Não. É, então. Dois primeiros, então... Jogou assim o último jogo e passou sufoco. Se o Cleiton Xavier tivesse bem, deixava com ele Xavier e o Robinho no ataque o Barrios e o Dudu. Pronto. Não, o Dudu vai. Bom, o Dudu tá no banco e o Creito também. Não, mas hoje, por exemplo. Se tivesse bem, o time ideal seria esse, na minha opinião. Mas hoje o Alexandre não pode sair do time. Pelo menos ele tem que sair jogando. Ele tá jogando bem, tá vindo fazendo gols. Vai jogar ele e o Barros sair. Amanhã. Ele viu, pode até sair no segundo tempo, mas sair. Hã? Ele e o Barros amanhã. Vai jogar os dois? É, porque o Dudu é banco, né? Tá voltando do o Dudu vai ser banco amanhã. Não, mas aí você joga dois centroavantes. Não acredito que vai ser os dois. Eu não acredito que ele vai fazer isso, não. É? Ô, Dudu, tem torcida amanhã? Palestra? Não tem torcida. Tem, é só ir lá. Não. Ó, torcida vai ter. Consigo, mas... torcida do Verdão vai encontrar lá. Na rua Palestra, anota aí. Quando eu consigo ligar, não tem a torcida, poxa. É, mas é, de vez em quando. Essa semana foi do São Paulo aí, do Camarote Único, né? É. E era pra hoje, né? E voltando a falar do Arouca, Dudu, ele não tá comprometendo. E naquele jogo contra o Santos, ele representou. Ele segurou a onda, foi pressão, os caras quiseram fazer pressão e ele segurou. Jogou muito bem, inclusive. Joga bem. E me lembrou muito bem aqui, Claudinho Pimpolini, o filho mais velho da família Pimpolini. Isso. Ele foi casado 5 vezes, ele é conhecido como Catra Pimpolini. Grande Flavinho, acabou de me lembrar. Acabou de lembrar o quê? Acabou de me lembrar. Lembra do jogo? Palmeiras 4, Flamengo 3. Lembro. Virada histórica. Sim, tava 2-2 o jogo. Exatamente. Naquele momento, Domênico, seja sincero, ninguém acreditava na vitória, hein? Não, 40 minutos do segundo tempo. O Palmeiras venceu o jogo. Vencer. Ali, Euler, o gigante do Veiga. Não vencer por um, vencer por dois. Exatamente. Por dois, verdade. É, porque Euler, o gigante do Veiga. Era o gol fora, os dois gols fora do Flamengo que tava levando. O tio dele. Subiu e fez dois. O tio dele, o Renzo Pimpolini. Grande Renzo, faz mandou tempo. Mandou um WhatsApp agora e falou: lembra daquele Vasco e Palmeiras da Mercosul 4-3? Tava 3-0 o Palmeiras no primeiro assistimos tempo. Assistimos com a sua mão. O Romário acabou com aquele jogo. Acho que tirando a eliminação lá Itaquera, aquele, que a gente olha, fez gambá lá, foi, ó. Ô, Benjamin, sinceramente, foi uma das melhores atuações do Romário que eu vi em campo foi essa aí. Esse 4-3, é louco, por eu tava nesse jogo, viu? Você tava, vovó? Eu tava. Caramba, hein? Você que é o Uruca, vô. Ai, não. O Domênio tem razão. Leandro, palpite pra amanhã. Palmeiras e River. 4-0 amanhã. Tá certo. Agora pergunta outro jogo, que é mais palpite. Importante. Palpite. Também é importante. Nacional e Rosário. 2-0 Nacional. Ótimo. Pô, e o cara vai com 8 reservas, amanhã, é verdade? 9. Acabou. Ai, que pena. Pera aí, ô. Nossa, é pena mesmo, galinha tem pena. Ô. Chupa você, ô, mano, que tá fora da Libertadores. Você tá comédia. Preocupado, mano? Ah, com o Palmeiras passa? Você tá preocupado? Torcendo você mais preocupado. Olha o medo que eu tô. Mais preocupado com o Palmeiras. Ele sabe que se chegar, nós arranca ele. Não, sempre eu gosto assim, de ridicularizar, né? Assim. A história é sempre a mesma. Eu gosto de ridicularizar quem fica na fase de grupos, velho. Ô, mano. Para, vocês não sabem nem que é. Eu já vi isso acontecer. Até 2012 você não sabia que é Libertadores. Você não pegou o Mundial. Para, mano. Não fala comigo, não. Você sabe o que é isso aí. Mano, pegou o Mundial. Vem falar de Libertadores, você agora. Virou o expert. De Libertadores, eu falo com quem vai no motel. Corintiano fala de Libertadores. Tem um mundial pra falar comigo, mano. Tem um mundial pra falar comigo. Eu só falo quem nunca caiu na pré-Libertadores, viu? Só falo quem ganhou o mundial. Boa, vovó. Só falo com quem ganhou o mundial. Como é o nome daquele time extraordinário? Tolima. Tolima. Contra quem vocês ganharam o mundial? Ah, contra ninguém, porque não foram. Contra Juventus. Juventus, ou trouxa. Aquilo lá é a Copa Pirassununga. Vocês estão de brincadeira. Tô falando Copa FIFA, bacana. Chora aí, mané. Segue o jogo. Sem amigão, um abraço pra você, boa noite. Beleza, tudo de bom, obrigadão. Valeu. Até mais, tchau. Esse é o Estádio 97, o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. 5, 4, 3, 2, 1. Parem. Espera aí. Onde é que vocês pensam que vão? Hã? Ah? Ah? Ah. Alô? Vou urinar. Isso. Alô? Quem fala? Sentado, hein? Alô? Consegui, caramba! Ufa! Urra! Quem fala? Já passou perto, hein? Pô, até te liguei o rádio. Quem fala aqui é Julian. Julian. Julian. Um abraço pro... Julian. Um abraço pro Julian. Julian Marcuinho. Julian. Um abraço pro Julian Lennon. Julian Lennon, o próprio. Putz, não acredito que eu tô falando com vocês. Caramba, 17 anos ouvindo, cara. 16, 15. Opa, perdi legal. Até a cabeça agora. 17. Valeu, obrigado. Mas nós temos 17 anos. Nós já temos 17 anos. Sério, Sombra, é 17 anos, né? É, 17 anos. Cara, vou falar uma coisa. É duas gerações. Quando a minha filha mais velha era pequenininha, eu ia levar ela na escola. Sim. Né? Aliás, buscar da minha mãe, eu pegava ela que ficava na minha mãe, e eu vinha escutando isso, sabe? Fala, pertinho do microfone. Ela odiava, cara. Ela odiava porque, pai, tira, eu quero escutar música, não sei o que lá. Acontece a mesma coisa agora com a minha filha de 6 anos, cara. É, quer dizer, duas gerações... Duas gerações. Que passam, cara, né? A gente pensa que não, mas é muito tempo. É muito tempo. 17 anos. Pô, cara, olha, cara, você vê, eu tenho 47, olha, 17 aqui. 17 anos eu casei, descasei, casei de novo, já tenho um filho. Eu também. Sensacional, uma pergunta. Ô, pedi pro rapaz da produção, o mocinho da produção, por favor, rapidinho aqui no microfone. Mocinho. O moço da produção. Ô, produção, nesses 17 anos, tá 97, quantas separações, quantos casamentos? Não lembro. O bar? O bar é verdade, Elizabeth Taylor do programa. Essa Cris Campó é a décima, não é? Bem, olha esse livro aí que deve ter a história dele. O bar, de vez em quando, ele não tá fazendo nada, ele ia lá e casava. É. Ah, não tá fazendo nada, eu já vou casar. Ele é guardar de mãe pra poder lá pra fazer? Como vou fazer? No cartório ali, vou casar. Arrumava uma louca na feira, vamos lá casar? Vamos aí. Aí sempre tem uma louca que aceita. Sempre tem, velho, sempre tem. Até o Domênico já tentou. E o Bá aceitava tudo, velho, com perna, sem perna. Se respira, tá bom. É, tá vivo, tá levando, velho. Ô, Julian, que time você torce? Pô, rapaz, eu tô feliz de falar com vocês, é sério. Quase que um sonho realizado, não é nada da conhecida não, cara. Mas peraí, pera. Mas manda o nome completo primeiro. É Julian Marcel Baria. B-A-R-I-A. Maria. Quantos anos você tem? Eu tenho 40 anos, Dudu. 40? E o bairro? Eu moro num bairro... Ih, caramba. Chama-se Jardim Tupanci. Tupanci? Pô, outro dia ligaram aqui também. É? No Jardim Tupanci. Até que eu fiz a brincadeira, Túlio, eu lembrei do Tupancinho. Fez o gol do Corinthians, dia 16 de dezembro de 1990. Mas é Barueri, velho. Barueri? Exatamente, Barueri. Frente ao Parque Barueri. E o time, brother? Corintiano. Ah, Coringão. Ó, amigão. Coringão. O Cobressal conseguiu a primeira vitória na Libertadores. Mas já acabou? Acabou? Então acabou, o Corinthians classificou. Classificou. Já tá classificado em cima. Então quarta-feira que vem não vale mais nada. É, vale a liderança do grupo. E vale também pro Corinthians conseguir somar o maior número de pontos pra ficar entre os melhores primeiros. Já vou economizar o dinheiro que eu tinha comprado e encomendado os 3 ingressos pra quarta-feira. Ué, vai assistir. Só porque tá classificado, você não vai? Tá de tiração, hein, Benjamin? Ora! Hã? Não vai porque classificou? Não, 600 conto, cara. Vou economizar, eu vou na próxima. Ah, e se o Domênico tivesse com essa sua condição? Mas já classificou! Não é, né? É. Classificado na última rodada, sem precisar desse jogo. Mas já classifico, não, mas não tô criticando. Tô falando que eu não vou pagar. Vocês têm que ver que o Benja, ele é um dos caras que recebe Bolsa Família. O Cobressal era o último da chave, Domênico Gato. O Benja recebe Bolsa Família, Vale Cultura, ele tem que saber aproveitar esse tipo de benefício. Não pode gastar em qualquer jogo. Você é louco. Não é qualquer jogo que ele pode usar isso. O Benjamin tem incentivo da Lei Rouanet. E o Benjamin é 3, né? Não. Ah, eu não, mas os amigos. Eu não, mas os amiguinhos lá tem. Agora são 3 ingressos. Tem amigo lá que tem. São 3 ingressos agora. São 3 ingressos pra pagar. Eu incentivo classificou. Da Lei Rouanet. Vou deixar pra próxima fase, pô. Mas, amigão, final de semana a gente começar a falar de Libertadores. O Corinthians ele vai pegar o Red Bull, cara. O Red Bull fez uma boa campanha no Campeonato Paulista também. Então, o nosso grupo no Paulista, eu acho que era o grupo que tinha assim, as equipes mais fortes, né? Que vão chegar com mais força agora. Então, tanto o Corinthians quanto o Red Bull, lógico que o Corinthians vai passar. Mas, tanto o Corinthians quanto o Red Bull, eles vão chegar forte para a próxima fase. Poderiam chegar forte para a próxima fase. Como torcedor, tenho certeza que o Corinthians passa, entendeu? Sim, eu também acho. Eu também acho. Mas, ó, vou te falar. Mas o regulamento do campeonato é absurdo. O time que faz a melhor campanha, que é o Corinthians, não tem vantagem nenhuma a não ser jogar dentro de casa. Só. É que pra gente jogar em casa, bem. Não, mas tudo bem. Né, cara? A puta vantagem. Jogar não, mas tudo bem, mas aí empata o jogo, vai pra apenas dar um azar, é sacanagem isso. Não, isso eu também acho. Mas o Corinthians aí, eu acho que deve jogar bem no final de semana, vai com o time principal, o time titular. Mas vou te falar a real, cara. Eu acho que dos quatro grandes, pelo menos um roda nesse final de semana aí. Eu não acho que os quatro avançam, não. Eu também acho. Ah, mano. Eu também acho. Ah, eu acho, Domênico. Eu tô achando que vai passar todo mundo, hein? Ah, sabe por que não, Domênico? Esses times do interior, por mais que as pessoas digam, ah, o campeonato estadual é fraco, mas todos os times classificados pra próxima fase aí no campeonato são mais complicadinhos. São complicados, velho. Não dá pra chegar e falar, ah, sou time grande e vou atropelar. Não é assim. Tanto que não teremos goleada, não. O Palmeiras pode passar do São Bernardo? Pode. Assim como o Santos do São Bento, São Paulo do Audax e o Corinthians do Red Bull? Pode, concordo. Mas serão resultados apertados, cara. Serão resultados apertados. Não vai ter goleada aqui, não, cara. É, amigão, agora com relação à Libertadores, você tem acompanhado a competição ou só os jogos do Corinthians? Não, eu tenho acompanhado a competição, sim. Quem você acha aí que pode dificultar na próxima fase, numa possível oitavas de final? Olha, é complicado, porque Libertadores, depois da primeira fase, tradição conta muito, né? Então, sim. O River hoje deve passar o carro no São Paulo e deve se classificar. Mas tá falando com o coração, não tá falando com a razão. Não, tô falando com a razão. Tô falando com a razão, porque o River, ano passado, ele se classificou em último. Desculpa, corintiano, né? Nunca foi tem razão. O time que tava com a menor pontuação e que chegou na final, ele foi campeão. Então, esses times de maior tradição, acho que chegam lá na frente. O Deportivo lá também tá com um time muito bom, tá bem equilibrado esse ano. O Atlético então, Nacional. Vai dar trabalho. Sim, o Atlético Nacional da Colômbia, né? O Atlético Nacional da Colômbia, exato. É que esses primeiros colocados aí, o Corinthians ainda não tem que temer, porque como o Corinthians também vai avançar em primeiro da chave aí, não haverá esse confronto nessa próxima fase. O Corinthians vai pegar entre os segundos. Mas eu concordo contigo, ó, esse Atlético Nacional é um time enjoado, esse Toluca que tá no grupo do Grêmio também é um time enjoado, principalmente jogando lá. Disputar com o Toluca, disputar com esses times, com o próprio Tigres, sair daqui pra jogar lá no México, vai ser pedreira, cara. Porque esses caras agora eles estão avançando cada vez mais. O México, primeiro o time era convidado, né, pela Conmebol. Agora os caras já estão fazendo parte mesmo dos grupos, né? Já são sempre participantes. E não sei, mais cedo ou mais tarde esses caras vão começar a chegar em semifinal, começar a chegar em final. E aí o caldo pode entornar. O Brasil não tem sorte com o time mexicano, né? A seleção brasileira sempre sofre para passar da seleção mexicana. A gente tem um histórico aqui de maus resultados. E eu não sei, eu acho que esses caras aí, pegando algum dos times brasileiros, devem avançar. É, mano, tem que tomar um certo cuidado aí. Mas vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Manda aí seu placar, então, pro final de semana, primeiro, Corinthians e Red Bull. Corinthians e Red Bull, 2-0 Corinthians. Boa, e na próxima quarta-feira, Corinthians e Cobressal. Corinthians e Cobressal aqui vai ser 4-0, vai ser festa. Também acho, mano, jogo de festa. É jogo pra entregar as faixas aí do futuro campeão, velho. Vamos pegar. E só pra fechar, velho, você tem acompanhado também a Champions League ou não? Campeão. Eu acompanhei parte dela. Hoje eu não consegui acompanhar por conta de reuniões aí, eu trabalho. Então, o Barcelona já caiu, viu? Que o Corinthians pode ser que vença a Libertadores. Né? Os caras já começaram a mijar sentado, mano. Com relação. Manchester ganhou? Oi? Manchester City foi. Ganhou. Né? Ganhou. O City ele ganhou ontem, cara. Mas hoje acabou avançando aí o Bayern, que empatou com o Benfica, e acabou avançando o Atlético de Madrid também. Desses aqui, quem você gostaria de ver uma possível final com o Corinthians no final do ano, cara? O Real Madrid, o Bayern, o Atlético de Madrid ou o Manchester City? Ó, Real Madrid Mundial a gente já passou o carro, não vejo nenhuma novidade jogar com ele de novo. Eu prefiro jogar com o Bayern, pelo menos ia ser uma novidade. Pô, mas ia ser legal, velho. A gente não tem Edilson dessa vez, mas era garantido mais uma vitória. Ó, ia ser legal pegar do outro lado ali, ó. Xabi Alonso, Thiago Alcântara, Ribéry, Vidal, Douglas Costa, Kroos... É, Lewandowski, mano, Götze, qualquer porra dessa daí, e o Corinthians lá e batendo na cara, velho, igual fez com o Chelsea. É, não é porque deu zebra, não é porque deu zebra uma vez que vai ser. Eu queria ver o Neuer buscando bola dentro do golzinho, depois que fizesse um ou dois gols nossos. Eu queria ver o Neuer buscar a bola no fundo da rede lá. Ô, amigão, eu queria ver o Neuer parar o Luca, velho. É isso que eu queria ver. O Neuer parar o Luca. É, larga de semana, é. Certo, velho, que o bagulho é louco aqui. É louco. Então para. O Tchek não parou o guerreiro, velho. Ô, Julian. Foi pra mim ou foi pro Mano nesse momento que foi farrão? Ah, mas pode ser pra você também. Ah, você né, sombrou okay. Logo. Se você... não é ele, vai buscar mesmo. É tudo nosso, concordo. Ouvinte, farfarrão. Pronto, tá carimbado. Boa. Valeu, tá Julian. Certo, obrigado, hein? Ó, de verdade, assim, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Eu sou fã de carteirinha. Eu sempre mando tweet, mando mensagem aí. Eu sigo o Mano e o Benja no Instagram. Obrigado. Valeu, eu agradeço de verdade o trabalho de vocês. Vocês facilitam muito o nosso retorno pra casa. É uma porcaria essa cidade de São Paulo. Mobilidade urbana é um problema mesmo. E o fato de poder contar com vocês no dia a dia já alivia bastante nesse retorno, cara. Oh, valeu. Dia a gente tá com a pilha descarregada, é hora de relaxar. Obrigado, viu, Julião? Minha esposa no carro, tipo, é um momento que eu sento, é um momento meu pra... Em casa eu não vou ter estresse de novo, né? Mas pelo menos no carro, tô dando mais uma relaxada com vocês aqui. Valeu, Julião. Obrigado, velho. Obrigado, viu? Valeu, parceiro. Tamo junto. Valeu. Valeu, abraço. Valeu, mano. É isso aí, foi o momento sem parar, três ouvintes na sequência. E você aí que tá ouvindo o Estádio 97, como que vai ser a sua partida no fim de semana, hã? É, mas não tô falando de jogo de futebol não tô falando daquela partidinha lá de lazer, do society, do salão. Tô falando da sua partida pro sítio, pra praia, pra casa da sogra, porque todo mundo gosta de dar uma escapadinha no fim de semana, não é verdade? É, o paulistano tá sempre de saco cheio, quer procurar aí a dar uma aliviada. O Mano sempre indo pra Riviera, o Benja pra Maresias, aquela mansão maravilhosa, e o RG pra Arujá, Santa Isabel, a grande Arujá. Mas sabe o que todos eles têm em comum? Todo mundo é muito cuidadoso na estrada. Todos usam cinto de segurança, e quando entram na pista de cobrança do Sem Parar, não ultrapassa os 40 por hora de jeito nenhum. Então é isso aí, dirija com atenção. Dirigir com atenção é a parte mais importante da viagem. Uma campanha do Sem Parar para você viajar seguro e chegar com tranquilidade. Sem Parar, sua vida no seu tempo. E se você não for viajar, na sexta-feira tem um lance legal, muito bacana. Você pode ir na Overnight, balada show de bola na Vila Olímpia. E os 10 primeiros que ligarem agora, 10 primeiros que ligarem agora no seguinte telefone: 3582-3637, 3582-3637. Os 10 primeiros ganham descontos de R$30 na entrada. Olha que legal, R$30 de desconto na entrada. Então ligue agora, o pessoal lá da Over está aguardando sua ligação. 3582-3637. Bacana? Então liga lá e você vai na Over com desconto nesta sexta. Estádio 97, tem oferecimento da Polo Ar, mano. Opa, é isso aí. E o Cross está no Real aqui, ó. O Daniel Faustino falou, é verdade. Eu falei um monte de jogadores aí, acabou entrando no pacote. É que você não atualiza o videogame? Não, é que eu acabei falando um monte de jogadores aí e tá no pacote lá. Mas, ó, tenho certeza, velho, o elenco do Corinthians é muito mais recheado de bons jogadores do que o do Bayern. O Bayern tem muito nome. Tá louco, tem muito nome. Não é possível. Ó, aquele Alaba lá, Sombra, você acha tudo isso? Quem? O Alaba. O Ender é melhor, velho, que ele, jogando de lateral esquerdo. Ele tá, eu acho que ele bebeu alguma coisa, né? O Lan é bom lateral. Eu acho que ele, o Lan é pau a pau pro Fagner. Não, pau a pau não. O Lan é melhor. Não, o Lan é pau a pau pro Fagner. Não, você força, você tá forçando. Não, pelo contrário, eu citei ontem alguns jogadores que estavam disputando a Champions League. Por exemplo, o Vanderbilt. O Fagner é melhor que o Vanderbilt. Você pega lá, vamos lá. O Carvajal do Barcelona. Não acredita nisso, pô, cara. Carvajal do Real Madrid. Eu acho, particularmente, o Fagner melhor que ele. Quem mais estava jogando lá que eu falei? Quem? Pai, o do Manchester City lá, o francês lá, não, o Sanhá, porque o Zabaleta não tá jogando. O Fagner é melhor que o Sanhá. Acho que é, gente. É uma coisa jogar em time pequeno, né? Acho que é. O Fagner, já falei, é melhor que o Sanhá, é melhor que o Vanderbilt, é melhor que o Carvajal. Cadê o momento que eu falo? É pau a pau com o Lan. Não é possível. É santo sacanagem. Aqui é do Brasil, não, vocês não valorizam. Cara, não. Mano, é do apesar Brasil, vocês não valorizam. Apesar de você falar muita atrocidade... é verdade. Mas você tem um fundo de razão. Hoje o Fagner, ele tá num bom momento. Inclusive, eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que ele merece uma chance na seleção brasileira. RG4, não, porque isso estraga o jogador. Isso estraga o jogador. Não vai. E ó, o Fagner é melhor que o Daniel Alves. Fala, Domênico Gato. Agora vamos falar da Polo Ar, Domênico Gato. Polo Ar condicionado. A cara do Benjamin, velho. O que que tem o Benjamin? Tá olhando um. É que você falou que Daniel Alves, é do Barcelona. Não. O Fagner merece hoje uma chance na seleção, merece. Sim. Peraí, o Fagner não é melhor que o Vanderbilt? Adeus, Copper. O Fagner não é melhor que o Carvajal? Meu Deus. O Fagner não é melhor que o Sanhá? Vamos, Benjamin, você vai falando só sim. Vou te ajudar. Tô pensando. Qual é a camisa do time grande pra ele, pra você ver? O Fagner não. O Fagner não, mano. Mas o Vitor Ferraz não, é melhor bom, que todo mundo. É bom jogador também. É bom jogador também. Mas agora eu vou falar da Polo Ar-Condicionados, cara, que é a maior distribuidora do país. E ó, a Polo Ar está com uma nova parceria aqui no Estádio 97, hein, galera? É, moleque. É a Samsung, cara. Bem-vindos aí, o pessoal da Samsung. Gente boa demais. A Samsung tem aparelhos com design e com estilo inconfundíveis, cara. Podendo contar com o sistema Virus Doctor. Aí você vai falar, o que é o Virus Doctor, mano? O que é esse sistema? É um sistema, amigão, que elimina 99% de vírus e bactérias. Ou seja, você nunca mais vai sofrer com aqueles problemas respiratórios dentro da tua casa, tá legal? E hoje eu vou dar uma dica especial aqui de um aparelho sensacional. É o ar-condicionado split digital inverter de 9.000 BTUs da Samsung, cara. Esse é top demais. Além de ser bonitão, esse aparelho excepcional oferece ar limpo e fresco com baixo consumo de energia. Esse é demais. Eu tenho na minha sala e recomendo para vocês, hein? Acessando o site ou ligando na Polo Ar, você encontra este e outros aparelhos da linha Samsung em condições únicas do mercado, tá legal? Então você já sabe, meu parceiro, com a Polo Ar-condicionado e a Samsung... Você entra no clima! É isso aí. E sobre Corinthians, a notícia de que hoje o Corinthians já se classificou, né? Com a derrota do Cerro. Então já antecipou a classificação, né? Com a vitória do... Qual é o nome daquele timinho lá? Cobressal. E o Bruno Henrique é que se aproxima de renovar o contrato, né, mano? Tá engatilhado ali, viu, Sombra? Nós conversamos com o Edu esse meio de semana aí também. Ele falou que a conversa já está bem adiantada e isso deve acontecer nos próximos dias. Bruno Henrique também não é idiota, né? É verdade. Você acha que ele vai querer continuar no Corinthians? Não quer dizer nada. O quê? O Ralf renovou e foi embora. Não, mas tudo bem, mas o Corinthians ele vai aumentar a multa contratual e pode vender por um valor maior. Então, mas não, porque ele renovar não significa que ele vai ficar. E outra, o Bruno Henrique hoje é muito mais dependente do Corinthians do que o Corinthians do Bruno Henrique. O Corinthians, nesse processo aí... O Bruno Henrique é muito mais dependente do Corinthians do que o Corinthians do Bruno Henrique. É lógico, você não tá falando de Marcelinho Carioca, você tá falando do Bruno Belo Henrique. Belo comentário, né? Ué, você tá de brincadeira. Tem... Só faltava era de dizer, não, o Corinthians é dependente do Bruno Henrique. Não, cara. Mas não é. Por exemplo, ó, o Palmeiras hoje é mais dependente do Paulo Nobre do que o Paulo Nobre do Palmeiras. Ah, tá falando de jogador, não tô falando de em termos de importância, você pode colocar um jogador, vai do São Paulo hoje. Hoje, o Ganso, ele é muito mais importante pro São Paulo do que o São Paulo é pro Ganso. É, então, pode ser. Agora, Calinho com um argumento sólido. Sim, mas só que você tá comparando, mas é óbvio, né? O Bruno Henrique não se compara com o Ganso, óbvio. Se compara, não, é que o Corinthians tem um elenco muito mais qualificado do que o São Paulo. Tá jogando melhor, mas também o Bruno Henrique é mais uma peça dentro do tabuleiro do Corinthians, velho. Rodriguinho, Luca, você tá de brincadeira, vai falar mais qualificado. Velho, o elenco do Corinthians joga como melhor. Se fosse um cartão Romero. Da Play-Man, a diferença tá no banco. É temos um semideus, né? A diferença tá no banco. Temos o Messias dos técnicos. O Corinthians depende do Tite, mas o Tite não depende do Corinthians. Não, pelo contrário, isso é louco. Você é louco. Tite pode ir pra seleção. Não, tanto é que o próprio Tite negou a seleção porque ele sabia que ele daria 10 passos atrás da carreira. Não, senhor. Lógico que é. O Tite não depende do Corinthians, digo mais, não. Atenção, Roberto, atenção, Edu, atenção a galera da diretoria do Corinthians. O negócio é o seguinte: o Corinthians tem que parar de salvar a seleção brasileira. O Corinthians já doou treinadores ali. Foi Luxemburgo, foi Parreira, foi Mano Menezes. Certo, tá certo? O Corinthians precisa parar de ficar livrando as costas da seleção brasileira. Deixa a seleção brasileira que se lixe. Tá? Me dói ouvir isso. Esses treinadores. Me dói ouvir isso. Eles deixam o Corinthians ali com trabalho formado, tá certo? Dói. Pra você poder dirigir a seleção. Você deu procuração pra esse mané falar tudo isso? Me dói ouvir isso. Tu tá acabando com o Corinthians, tu fala. Me dói dizer que o Palmeiras tá no momento melhor. Me dói dizer que o Palmeiras massacrou o Corinthians no Pacaembu. Me dói falar isso. Vamos ver o massacre amanhã, o seu comédio. Ô, Roberto, te dói também? Eu? É. Como me dói? Muito pelo contrário. Vi o jogo imparcialmente, viu, mano? Sim, acredito. Estava eu no Pacaembu. Meu jogo Palmeiras 1, Corinthians 0. Um jogo totalmente equilibrado. Mas que o Palmeiras foi um pouquinho melhor. Me lembro em 63, só uma pitadinha aqui. Corinthians tinha um time melhor, viu? Viu, mano? Onde é melhor? Tinha Rodrigues. 63, não, vai lá pra trás. Então, Rodrigues. 63, esses caras tinham um time Carlinho Carleto. Cuidado com a memória, hein? 63, o Corinthians era ridículo. O Palmeiras jogava com o time. Palmeiras tinha academia, você tá louco? Você não tá ouvindo. É, eu tô ouvindo sim. Estou dizendo do sub-20. Tô ouvindo. O sub-20 do Palmeiras. Interrogação, tô ouvindo. O sub-20, Corinthians do sub-20. Tinha Negredo. Ah, sim. Fernandes. Negredo. Carlinho Carleto. Ah, tá. Nesse dia, viu, Domingo? Sim. Fui assistir o jogo na Javari. Javari? Isso. Costumava eu, solteiro, levar minhas peguetes pra lá. Né? Entendi. Era um sub-20. Tá. Nesse dia, Corinthians ganhava de 1, 2, 3. Ah. Gol de Fernandes. Gol de também de... Joel Pocotó. Pocotó. Era um centroavante manco. Mas... Ah. Tá bom. Não ri, senão descaracteriza o personagem. O terceiro gol. Não, ele fez os três. Fez os dois. O primeiro foi o outro que você falou. Não confunde. Ah. O primeiro foi o outro lá que você falou. Quem é o... Não, Negreco, é porque ele fez um Negreco, contra também. Ah, tá. Um 3x1 o jogo. 3x3. Ah, tá. E na morte súbita. Tinha morte súbita? Exatamente. Ah. Adivinha quem fez gol do Palmeiras? Joel Pocotó. Beltrame! Beltrame. Beltrame. Palmeiras ganhou. Ô, Robertinho, uma pergunta. Robertinho, olha pra mim. Palmeiras que me quebrou, hein? É uma enciclopédia. Robertinho, quem jogava mais, o Beltrame ou o Negredo? Era diferente, hein? Por quê? Quando o Beltrame começou jogando, né? Do lado dele jogava Pipo. Pipo? É. Juninho Aguiar. Ó, eu tenho uma passagem com o Juninho. Eu, lá atrás, Juninho, saímos um dia pra comer, eu e a minha peguetinha. Certo. A Rose. E o Juninho foi. A Rose que morreu, já, infelizmente. Abraço à sua família. Já morreu? Inclusive, o Carlos Pimpolini foi padrinho do nosso namoro. Carlos Pimpolini? Padrinho de namoro? Exatamente. Namoro. É, porque aquele tempo tinha isso, viu, Bar? Hoje em dia não tem mais bodas e nada. As pessoas não ficam juntas. Dá 3 anos, já vai embora. Não, temos um aqui no programa que dá. Sim, é uma regra aí que foi. É. Qual foi a pergunta mesmo? Quem jogava mais, o Negredo ou o Beltrame? Então, o Negredo era mais completo, mas ele tinha um problema com bebida, viu? Ah, ele bebia, Exatamente. Tá. E o Beltrame já era da igreja. Ah, ele era evangélico. Exatamente. Ele fundou até depois, viu, mano? Seguidores de Beltrame. Ah, é? Não deu certo. Ele virou um pastor ateu. Como assim, um pastor ateu? Ele só fazia pra ganhar dinheiro. Ah, tá. Mas ele não acreditava. E os dois vivem ainda, Roberto? Hã? Os dois morreram ou estão vivos? Eu não sei, boa pergunta. Eu sei que o Negredo, um dia eu estava andando ali pelo Angabaú, só uma pitadinha, Angabaú, muito tempo antes, viu, mano? Você é jovem. Sim. Mas, viu, Domingo? A gente andava no Angabaú às 9 da noite, com a mão dada, cheirinho de pipoca. Hoje tinha problema, né? Hoje tem cheirinho do quê? Hoje tem cheirinho de bala, cheirinho sujo. Infelizmente, a cidade já foi bonita, não sei. Viu? Já foi, né? Carroças, era... Pô, mas quem foi melhor, o Negredo ou o Beltrame? A única coisa ruim dessa época era muita merda na rua. Ah, é. Esses cavalos. Exatamente. É verdade. E o Negredo, viu, Beijinho? Ele, nessa época, ele virou um mendigo. Eu encontrei, infelizmente, olha que coisa. Qual que foi a pergunta? Quem é melhor, porra? Negredo ou Beltrame? Melhor, pra mim, completo, me lembrava muito o Ganso, Negredo. É? Me lembrava muito o Ganso, só que destro, né? Pois. Mas quem era melhor? Negredo! Negredo, bom, tá definido. Olha. Negredo era melhor que Beltrame. Foi melhor que Beltrame. Olha, o cara defendeu, fez um TCC pra falar que o Negredo era melhor que o Beltrame. Estádio 97 do oferecimento. Não, o ouvinte quer falar. Não tem ouvinte, né? Tá esperto. E aí, amigo? Precisando de uma ajuda aí? Pra pagar as contas? Não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito para você pagar todas as suas contas e sobra até para você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal. e use o crédito de forma consciente, bebê. Bons negócios pra você. É isso aí, bons negócios pra você, Estádio 97. Também tem oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt. Aproveite! Grupo Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. E agora, um recado muito importante para você que, olha, você que gosta de trabalhar com ferramentas, você que é profissional, ou você que é apenas um amador, como todos nós aí, que dentro de casa gosta de fazer os consertos em casa. É, deixa eu pegar aqui a furadeira. Deixa eu furar aqui o mano. Dá uma furada no mano. Boa! Quer furadeira boa? Vai na Dutra Máquinas, a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Tem toda a linha de ferramentas para construção, ferramentas automotivas, solda, geradores de energia, jardinagem, lavadoras de alta pressão. São mais de 30 mil itens lá na Dutra, das melhores marcas. E hoje, destaque para a linha de ferramentas elétricas profissionais da DeWalt, empresa com 20 anos no Brasil e que possui as melhores tecnologias voltadas para você que procura qualidade profissional, rendimento e robustez em ferramentas elétricas, como furadeiras, parafusadeiras, marteletes, serras, lixadeiras e esmerilhadeiras. As ferramentas DeWalt são produtos feitos para durar. Tem 3 anos de garantia e 1 ano de manutenção grátis. Olha aí, 3 anos de garantia e 1 ano de manutenção grátis. E você encontra a linha completa DeWalt na Dutra Máquinas. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. 5 lojas à sua disposição. Uma delas na Marginal Tietê, Ponte da Vila Guilherme. E você ainda pode comprar tudo pelo site dutramáquinas.com.br. Estádio 97. O Estádio 97 também tem oferecimento de Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o 4 é grátis. Aproveite! E você já fez a sua reserva do resort do estádio? Falta menos de 2 meses, não é? Sim. Que dia é hoje? O dia 13? Ó, vai ser de 10 a 12, menos de 2 meses. O estranho no ninho que tá aqui vai estar lá, né, estranho? Com certeza. Tô garantido já. Primeiro tá não. Garantido. Ligue lá na Lotus Travel e faça a sua reserva. Parcele em 6 vezes. Liga lá, 2896-4665. 2896-4665. Fim de semana temático do estádio, junto com a turma do programa, lá no Bourbon Spa Resort, em Atibaia. É isso aí, Estádio 97. Também tem oferecimento de Pirelli, promoção Pirelli, comprou 3 pneus, o 4 é grátis, aproveite. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece, o Extra é gol. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos falar da Essia? Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Essia. Os empreendimentos da Essia estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso para os seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar, 3666-0900. 3666-0900 e fale com o consultor Esser, porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. Ô, RG número 4, da base. Diga lá, Sombra, R3, na verdade. R3. Opa. 4 é o que vem ontem. Desculpa ter te diminuído. Imagina. Diminuído. Diminuiu a patente do cara, brincadeira. Ah, imagina, que isso. É verdade. Mas quer ver os caras ficar bravos também, mano, no enquadro, quando você chama o policial de cabo soldado, o cara é sargento. Fica bravo. Fica, mas você sabe tudo como fazer pra irritar um policial, né, mano? Ué, eles sabem tudo que eles me fazem pra me irritar também. O que que eles fazem pra te irritar? Ah, às vezes o cara vai te abordar, ele pisa no seu pé, assim, sem querer. Ah, pá! Mano, aconteceu isso com você? Você nunca tomou enquadro na madruga, mas quando o cara chuta o teu tornozelo pra você abrir a perna rápido? Mas o que você tava fazendo na rua, mas madruga? Aí você fala o quê, mano? Quando ele chuta o teu tornozelo? Falou, eu tenho cirurgia, cuidado. Aí o cara pega leve. Aí ainda bem que eu nunca ri. E você não dá carteirada também, não, mano? Ah, com capacete na cabeça, às vezes é difícil, né? Mas aí quando eu tiro... Põe eu um adesivo no capacete. Falou, trabalho, velho, trabalho. Não sou vagabundo, olha, não. Como diz o Benjamin. Cara, não, cidadão, tá tudo certo. Depois das 10 da noite... É, desculpa, né? A rua não é lugar de gente decente. Nunca falei isso. O Ben já prega isso. Ah, Deus me livre. Você é a favor mesmo do toque de recolher às 10? Deus me livre. É isso, Benjamin. Ô, louco. Tá louco. Você é louco. Vai ouvir esse doente do sombra, tá louco. O Benjamin falou que tinha que reerguer o DOPS. Mas qual horário é mais ideal, Benjamin? Aí eu concordo com ele. Qual você acha que é o horário que as pessoas 9, 10, deveriam 11. Poder sair na rua? A mesmo? Hora que elas quiserem. É mesmo? Mas isso é o seu pensamento de verdade? Lógico que é. Ô, estranho. Diga lá, estranho, não, retrógrado, Benjamin. Thiago Galhardo, do Red Bull, vai ser o novo 10 do Santos? Segundo o Roger, companheiro dele lá do Red Bull, disse que sim. É? É, ele fez um vídeo, a gente até comentou e agora nas manchetes. É um bom jogador. É. É um bom jogador. Jogador rápido, aí tem um bom passe. Foi que fez gol no Palmeiras. Mas agora é esperar, né? Porque o Santos também, ele contrata muito jogador assim, com uma expressão um pouco menor, e às vezes acaba não correspondendo àquilo que... Mas muitas vezes dá. Sim. Trouxe o Vitor lateral direito. Vitor Ferraz. Mas aí trouxe Nilson, trouxe o próprio Neto Beirola também. Ah, Nilson, seu lindo. Esse eu não vou esquecer nunca do Nilson. O Rafael Longini começou mal, agora melhorou um pouco. Né? Então, enfim, esperar aí, vamos ver. Vamos torcer para que dê certo. Deixa eu agradecer a presença aqui do Estranho no Ninho. Vai estar no resort com a gente. O Robson Bastos de Alencar. Espero que você tenha curtido, viu, Robson? Curti demais, Sombra. Puta, é indescritível falar o que está acontecendo aqui comigo, porque eu acompanho vocês há muito tempo. E vocês proporcionam uma coisa que nos dias de hoje é um negócio estranho. A gente acaba não tendo tempo para encontrar com amigos, para bater um papo, como acontecia no passado, né? Uhum. E quando a gente escuta vocês, é como se a gente pertencesse a essa roda de amigos para conversar e dar risada e falar bobagem. É, mas é uma sensação falsa, porque aqui também todos nós nos odiamos, velho. É que você é meio farsante, né? Todos nós aqui nos odiamos. É. Então, mas é muito bom isso, é muito gostoso. Então você tá vendo quem que não quer que as pessoas saiam às 10 da rua, né? É, o Benja fala que morou no Jabuca, mas tudo mentira. Eles moraram, sempre morou aqui no Jardim. Então vamos lá comigo no bar, vou te mostrar. Hoje descobrimos que é o reizinho da Lorena. Reizinho da Lorena. Eu queria mandar um abraço, primeiramente, para minha esposa, que foi quem teve, né, a ideia de lembrar, de ligar e conseguir aqui. Mandar um abraço pro pessoal lá do Jardim Patente, pessoal da Vila Miséria, o pessoal do escritório, o Dejair, os corintianos. Qual Tarikian. O nome do escritório? É Bastos de Alencar, é minha empresa. Sua empresa? É minha empresa. Bastos e Alencar, assessoria empresarial. Legal. Tá, 15 você precisa anos de um mercado, bom contador aí. Auditor, parte societária também. Toma aí. Pô, olha aí. Quanto você cobra a mensalidade lá? Depende. Uma empresa igual a tua, você emite uma nota ou duas notas? Não, eu emito às vezes meia nota. Meia nota? Não tem. Mano, a vida dele é toda meia nota. manda um beijo para suas filhas também. Qual o nome? Eu vou mandar um beijo pra Amanda, pra Maria Luísa. Amanda, que esperto, viu? Tô ligado. Ele tá no Facebook aqui, louco pra abrir. Ele pensa que eu tô bom. Um dia maníaco, cara. Gente, sério, eu tô bem emocionado. Legal, obrigado. Não sei nem o que falar. E queria mandar um abração. O WhatsApp aqui tá bombando aqui. Não, o cara tá lá, não sei o quê. Manda um abraço pra todo mundo. Mas nem dá pra mandar abraço pra todo mundo, lembrar todo mundo. Só os amigos mais próximos. Pessoal da Vila Miséria, Dejair, lá do escritório. Vila Miséria, São João Clima. Você não conhece, Benjamin? Onde que é? São João Clima. Lógico, São João Clima que é perto da Anchieta, perto do Sacomando. É, você conhece ele o Flor? Como é? Perto dos Três Tombos, chupa. Não, aqui é do Vilares, nada a ver, beijo. Eu quero ver Benjamin falar que conhece... o nome de Vila Miséria pra Vila Conforto, Riqueza e Luxo. Quero ver ele falar que conhece o pessoal do Cota 400. Lá, então, o pessoal do escritório, todo mundo tá me ouvindo, realmente é muito gostoso. E quem quiser, realmente compra o negócio do resort, vamos fazer uma brincadeira lá. Boa. E vem participar aqui, que é muito legal mesmo, é a realização de um sonho mesmo. Muito legal. Obrigado pela sua visita. Obrigado a você, gente. Obrigado a você. Nos veremos no resort. Com certeza. BV Financeira, precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ô, Dodô, quem ganhou o boné? Estádio 97, Vista Aérea. Gleidson Lopes. Gleidson Lopes, parabéns. Bonés Vista Aérea, telefone 3031-2288. Quem ganhou a camiseta com apoio de fitcamisetas.com.br, camiseta da Energia. Julian Marcel. Julian, ganhou. Boa, Julian. Aí. E quem ganhou o jogo de dados do Sem Parar? Paulo Portes. Paulo Portes, parabéns, Paulo. Parabéns, ganhou. Todos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios. O estádio... Fala, mano. Deixa eu mandar um abraço aqui também sobre uma rapaziada aí, os amigos que estão indo pro Morumbi aí também, o Betão, o Cris, o Kaká. É que o Betão, ele e o Zé e a Ana, estão indo? Não. Não? Estarão em casa. Só pela TV? Tá bom. Mas, camarada, estão tudo colando hoje pro jogo lá também. Um abraço. Boa. Pro Cris, pro Kaká e pro Betão. Tamo é isso junto. Aí. Nós. É isso aí, boa sorte pra você, São Paulino, que tá indo pro estádio, é nóis. Estádio 97 volta amanhã, no oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Falou, gente. Tchau. Toda quinta no Energia na Noite. Hey, we are Stadium Max. You are listening to Protocol Radio. Nick Romero com o Protocol Radio. Nesta noite. Energia. Único camarotes corporativos. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil. Se sua empresa busca o lugar ideal para relacionamento com parceiros, deve conhecer o Único Camarote Corporativos e reservar seu lugar. Tenha momentos inesquecíveis com seu time do coração. Assista shows dos seus ídolos e ainda desfrute de serviços super especiais. Garanta seu espaço nessa grande jogada. Ligue 11-3078-2211 ou acesse unicocomy.com.br. Os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. PSD! Nos momentos de crise é que aparecem os grandes líderes. Vereador Andréa Matarazzo. O Brasil precisa e quer mudanças para superar o quanto antes essas dificuldades que estamos vivendo. E para isso é preciso estimular pessoas de bem participarem do processo político, inclusive em São Paulo, que tem muito que melhorar. Eu tenho certeza que uma nova cidade é possível. Venha com a gente fazer essa mudança acontecer de verdade. PSD! Robin Schultz. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. PSD está ligado em São Paulo. Deputado Federal Goulart e Rodrigo Goulart. O Brasil passa por um momento difícil, mas nós do PSD temos certeza que dá para dar a volta por cima. Para isso, é preciso acreditar em novas lideranças. Aqui em São Paulo, em especial na Zona Sul, os investimentos em mobilidade urbana, como as pontes Vitorino Goulart e Graúna Gaivota, são exemplos de nosso compromisso. Junte-se ao PSD. PSD! O governo federal está ampliando o acesso aos cursos de licenciatura e pedagogia para professores de educação básica da rede pública de todo o Brasil. Serão 105 mil vagas nas melhores instituições federais, permitindo que os professores obtenham uma formação completa com licenciatura na disciplina que ensinam. Inscreva-se até 5 de maio em mec.gov.br. Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação. Ministério da Educação. Governo Federal. Energia. Sou a Natália. Para ser campeã paralímpica, supero muitos obstáculos, menos para votar. Aqui é o Felipe. Passo horas na piscina para trazer uma medalha. Já na urna, apenas alguns segundos. Sou o Vinícius. Corro quilômetros nos treinos, mas para votar, ando poucos metros. Pessoas com deficiência têm tratamento especial nas eleições. Basta solicitarem um cartório eleitoral até o dia 4 de maio ou quanto antes. Informe-se em justiçaeleitoral.jus.br ou no TRE do seu estado. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. PSD. PSD está ligado em São Paulo. Vereadora Edir Salles. Nós acreditamos em uma cidade mais humana. Por isso, temos batalhado para defender os direitos das mulheres. É preciso combater a violência contra elas e ampliar a rede de proteção. Temos que cuidar das pessoas, levando aos bairros serviços de saúde com qualidade. Venha conosco, junte-se ao PSD. PSD! Os novos nomes da cena eletrônica nacional. Sets exclusivos. O que é tendência? Spirit Radio Show. Segunda e terça às 10, quarta às 11 da noite. Aqui na Energia 97. Energia. Só na Energia 97 você ouve os melhores lançamentos internacionais. Caigo. Stay. Apenas os grandes hits. Jonas Blue. Fast Car. Aqui nós geramos lançamentos. Aqui nós geramos energia. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Boa noite, boa quarta-feira. Tá começando Night Sessions na Energia 97 até as 10 da noite. E bora lá curtir o som dele, André Ponciano. Night Sessions. We'll be right back. Sessions. We'll be right back.

Sessions. Sessions. Sessions. A energia que te move. Energia.